Vamos lá então, vamos fazer um repeteco e vamos começar. Bom, vocês tinham ido até a cidade de Sigil, a jaula, a roda, essa porcaria que tá aí na tela. É o cu do mundo, né? É. E saíram diante de uma tabela, de uma taverna. Ali na faixa de baixo do mapa, né? Tá circulado de vermelho, bem próximo ao salão de eventos. Esse imenso prédio que vocês avistaram ao longe ali, com torres espiraladas indo ao céu. Tá? E conversaram com o anjo e o demônio que estavam ali na taverna. Eles revelaram que estava atrás de um cara, que eles estavam perseguindo um cara, e que o nome do cara era Eric Holmes, e que se tivessem qualquer informação a respeito desse cara, para informar ele e tudo, né? E deram informações para vocês, que se vocês quisessem encontrar alguma coisa específica, que o local mais indicado para vocês encontrarem era no Salão dos Registros, Salão dos Registros, que fica não muito longe de onde vocês estão ali, na borda oposta dessa seção do anel onde vocês estão, e que lá era feito o registro de tudo que passa pela cidade. Basicamente, resumindo para vocês, o Salão dos Registros, ele é como se fosse o cartório central de Sigil. E quando eu falo cartório central, é o único cartório, é onde tudo é registrado. Nasceu alguém, morreu alguém, comprou alguém, vendeu alguém. É lá em Sigil que vai estar o registro. Imagina essa planta. Vai vender pessoas em Sigil? Desde que as pessoas não fiquem sabendo, pode. O que, Ariel? Vocês já assistiram Os Otávios Não Se Divertem? Já. Sim. Vai ser aquela fila que a gente vai ter que esperar, né, pra esse salão. Exato. Exatamente. Então, esse lugar vai demorar 3 eternidades pra ser atendido. Não, esse é onde a gente já foi. É de boa. Bom, vocês foram até o Salão dos Registros, conseguiram uma proeza de convencer o vigia que estava na porta de que vocês tinham prioridade no atendimento, certo? E que vocês... E que vocês poderiam conversar com alguém em posição de liderança dentro do Salão dos Registros ali, tá? Vocês foram conduzidos, salão enorme, cheio de andares, né? Era uma universidade antigamente. E aí vocês foram conduzidos para conversar com o Procer Rowan Darkwood, que é o líder dos predestinados. Bom pra ele. Deixa eu pegar. Bom pra ele. Ele se autoproclamou diante de vocês como líder dos predestinados, sem dar muitos detalhes do que isso significaria. Líder de quem? Predestinados. Líder de quem, Jeff? Líder dos predestinados. Predestinados, predestinados. Todos vocês me escutam? Não, foi só pela zoeira agora. Desculpa, levanta seu celular aí, gente, pelo amor de Deus. Tá fazendo o que na cabeça aqui. É, quem tá com o celular no Vibra aí, tira esse Vibra aí que tá matando todo mundo. Bom, o líder dos predestinados, o Procer, ou Procer, eu não sei exatamente o que significa isso, essa palavra. É, Roland Darkwood, ele conversou com vocês durante longos momentos, tá? Explicou algumas coisas acerca da cidade de Sigil para vocês, e deu algumas informações importantes para vocês também, tá? Ok. Que vocês conseguiram de informações? Vocês se lembram? Não. A gente lembra. Eu lembro da a carta. A gente conseguiu muita coisa. Tudo a gente pegou quase, né? Falando de cada vez aí. Ó, a gente descobriu o que foi roubado. O que foi roubado? era a varinha de Orcus. Sim. O crime que o anjo e o demônio estavam tentando solucionar. Isso. Isso. O anjo Crowley e o demônio Gabriel. Duas pessoas que estavam conversando sobre a Rosa dos Ventos. Uhum. Que era o Elminster e o Mordenkainen. Não, quem que é? O demônio era o Rafael e o... Não, o demônio... O Miguel. Demônio é o Gabriel. É Gabriel e Crowley. E Crowley e o anjo. E o Crowley... Eu falei os dois e era o terceiro. E o Crowley e o anjo estão procurando quem? A varinha de Orcus. Eu estou procurando a varinha, eu estou procurando outro cara também, tá? Isso. É um cara que... Era alguma coisa Holmes. Era o Eric Holmes, não era? Isso. Eric Holmes. E esses caras estão procurando, que procuraram a Roda do Tempo, são? É, Elminster e Mordenkainen. Não são nomes estranhos pra mim. De onde que a gente conhece? Eles são magos famosos do cenário. Do padrão de D&D. Ah, tá. Beleza. Elminster é o arquimago do mundo de Toril, que é do cenário Forgotten Realms. E o Mordenkainen, ele é um dos oito. Um dos oito magos mais fodões que tem no cenário de Greyhawk. Não são os cenários que eu não conheço. Que é no mundo de... Mas a gente descobriu onde eles moram. Tem na minha ficha anotado. Legal. Do planeta. Eu não sei se você conseguir abrir na minha ficha. Tem anotado. Tá, a Tamiris falou que tem na ficha dela anotada aqui. Tenho. E a última informação que a gente descobriu é que tinha um pergaminho na biblioteca, se eu não lembro qual é a biblioteca, que falava sobre a rosa. De Bokob. Então ele tá procurando a roda e a varinha. Não, a varinha a gente já resolveu. Aí a varinha... Varinha é side quest que vocês ignoraram. A varinha é com vocês dois. Vocês dois que estavam conversando com o Ed com o demônio. A varinha era uma side quest, mas eu não. Não, tipo assim, eu falei pros caras onde que. Que isso poderia estar. Falei pra eles onde é que tava o carinha. E eles foram atrás. Mas eu nem me toquei que era uma side quest. É. Sim. Eu achei que era, porque... Era uma side quest. Era uma side quest que eu até mandei uma imagem pra vocês visualizarem. Cara. De um gigante com uma coroa, tipo um capacitor de fluxo na cabeça dele, olhando pro alto com os olhos faiscantes, e o nome era Dead Gods, Deuses Mortos, que é uma aventura famosa de Planescape do AD&D. Ô Jéssica, eu não posso voltar e dar sim na missão? Eu queria ter dado sim na missão. Vocês deram sim na missão, só não, que vocês decidiram falar onde estava. Então vocês quiserem ir atrás. Vamos fazer com essa, tá? Vamos fazer com essa. Eles foram escutando os caras dois sem ter ataque, caralho. Liberou essa indicação, pô, vamos fazer. Já foi, já passaram a informação adiante, os NPCs vão resolver. É, foi um erro meu. Desculpa, galerinha. Não, desculpa, galerinha, nada. Vocês nunca gostam de fazer side quest, ué. É que eu não me toquei que era uma side quest. Pra mim, o cara só queria uma ajuda porque eu passei uma informação. Porque eu queria, entendeu? Não, era uma side quest. Se vocês resolvem ignorar todo o resto e seguir aquela side quest, eu ia interromper a sessão e falar: voltem daqui 15 dias que eu vou ler essa aventura pra mostrar ela pra vocês. Viu? Teve um lado bom. Embora a gente ficou 15 dias sem jogar. Eu acho validíssimo a gente falar agora que a gente na verdade topou isso daí, a gente continua e depois a gente faz a side. Preparado. E aí, inclusive pode chamar todo mundo, sacou, gente? Vamos fazer? Vamos fazer, ok. Que vamos combinar o seguinte. Se vocês quiserem, depois que a gente finalizar aqui, a gente pode jogar essa aventura. Vocês criam personagens novos, exclusivos para essa aventura. Pode até ser personagem exclusivo de Planescape, que aí vocês criam personagens que são nativos de Sigil, tem algumas regrinhas diferentes, dá pra vocês criarem um personagem assim e jogar essa aventura aí como se fosse um spin-off. Da mesma forma que teve o Savage Worlds em Inuyu, a gente pode jogar Dead Gods, pode jogar Dyvek na'Dai. Sim. De Apocalipse Stone. Vai ver que nada. E ver como tá o multiverso ruindo ao redor de vocês por conta da chegada do nada, que é o vazio. Já, coloquei minha fichinha em cima desse jogo aí, tá? Ok. Coloquei minha fichinha em cima desse jogo aí. Beleza. Joia. Bom, vocês conseguiram essas informações, tá? E no meio delas vocês conseguiram a carta de Mordenkainen endereçada a Elminster. Isso. Uma carta que nunca chegou ao seu destino. Mas vai chegar. E eu vou ler a carta aqui pra vocês, porque não sei se vocês têm isso à mão. Tu mandou pra gente da outra vez. Acho. Eu mandei, vocês lembram? Tu mandou no grupo, acho. Vocês lembram da carta de Conner? É, você mandou o pergaminho, não precisa ler não. Não precisa ler, vocês lembram o conteúdo perfeitamente? Sim, ele disse que ele estudou a runa do fogo, que ele... algumas habilidades do negócio do fogo ele fala, da pedra do fogo. É, quais são essas habilidades? Você pode ter todas as magias de níveis mais baixos do fogo sem se exaurir. E você tem algumas habilidades com as chamas também, como apagar e extingui-la. Apagar e extingui-la é a mesma coisa, mas tudo bem. E aí ele tava querendo ir na casa do Elminster, não sei que dia aí, pra eles conversarem mais sobre isso. Na casa do Edmund, bom, alguma coisa. Por essa lógica, eu tenho todos os poderes menores de uma cidade também, né? Então, eu não sei se a gente tem isso ou não. Não sei como é que funciona pra gente. É, eu acho que eu tenho, né? Porque olha pro meu peito. Eu sou super homem, minha filha. Homem de ferro. Sou o super homem da velocidade. Não, homem de ferro. Você é o Flash. Você tem um gerador arc aí no peito. Você é o Flash. Alguém tem essa de magia aí fácil? Pra ver aqui que magia de velocidade fácil tem? Eu acho que só tem haste. Haste de que nível? Reixa, acho que é 2. Ah, isso é nível baixo, né? É 3. É 3? Pouquinho da Lisbeth. É isso, né? Não. Outra coisa. Bom, eu vou ler aqui pra vocês, então. Que foda jogar esse monitor. Quer pegar o meu PC, amor? Não. Vou ler aqui pra vocês então a carta. Tamir está berrando aqui no meu ouvido que não precisa ler a carta. Vocês querem que eu não leia a carta? Ou tem alguém que quer que eu leia a carta? Eu quero ler a carta. Vai, lê a carta, agora eu quero ouvir. Quero ver essa carta. Vai lá, lê a carta. Caro amigo Elminster, que essa missiva encontre o gozando de plena saúde. Sobre nossas pesquisas, querei ter encontrado algo relevante. Localizei alguns tomos na biblioteca de Bokob, que revelaram de forma fragmentada que o que procurávamos. Aqui reúno de forma resumida o que descobri. Há um disco capaz de conceder poder infinito a quem o possui. Nele há de se incrustar... Nele há de se incrustar 24 pedras marcadas por runas. Pedras aparentemente ordinárias, de poder facilmente suprimido por qualquer campo antimagia, mas que contém, cada uma delas, uma partícula do poder que tudo criou em nosso multiverso. Procuro uma dessas pedras, possuo uma dessas pedras em meu poder, e lhe envio uma ilustração da mesma. A ilustração não está em poder de vocês. O tal disco separa-se em fragmentos. Oi? Diga, Ariel. Acho que ele tá anotando. Espero que o C3PO tá mesmo. Não, cortou tudo que você falou. Tem uma parte aqui que não entendi nada. É. Gente, abre a carta no, abre a carta no grupo e lê. Cortado. Ele falou uma parte que entendeu. Da Tamires agora... Isso aí... É, tá como se eu também não ouvi nada. É, eu acho que ele tá meio longe do microfone. Abre a... Abre o... Aumenta a sensibilidade, Jeff, do microfone... Pode ser isso também. Ou então. O lag, né? Pode ser também. Não, eu tô sem headset, gente. O microfone ele tá no máximo. Eu ouço o retorno da sua voz, mas eu não ouço direito a voz do Jeff. Isso que é mais engraçado. Não, o problema, Jeff, é que às vezes tipo, dá pra te ver muito bem, só que algumas vezes tá cortando. Ele fica falando, ele não aprendeu nada que tá falando. É, ficou um pouco. Aí depois volta normal, sabe? Então, eu não sei se é um lag que deu no momento, ou se ele para de perceber, não sei o que acontece, mas daí não dá pra entender nada. Tá, eu vou falar com a cara aqui no microfone, então. Vamos ver se melhora. Melhorou. Beleza. Vai lá, vai lá. Vou voltar um pouquinho. Há um disco capaz de conceder poder infinito a quem o possuir. Nele há de se incrustar 24 pedras marcadas por runas, pedras aparentemente ordinárias, de poder facilmente suprimido por qualquer campo antimagia, mas que contém, cada uma delas, uma partícula do poder que tudo criou em nosso multiverso. Possuo uma dessas pedras em meu poder e lhe envio uma ilustração da mesma. O tal disco separa-se em fragmentos, cuja quantidade ainda não... Estão ouvindo? Um pouco. Essa parte você vai cortar inteira, viu, Jeff? Então acho que não é o microfone não, acho que é a internet. Porque a gente cortou tudo, essa parte final. Não é mais fácil vocês abrirem... Mas a gente entendeu. Deu pra entender, mas cortou tudo de novo. Não é mais fácil vocês abrirem no grupo o pergaminho e lerem? Não, mas o problema é que você tá com ele falando da carta, com ele falando outras coisas do jogo, vai dar mais um problema. Alô, alô? Tem que tentar ver se tem um jeito de resolver pra ficar mais de boa pra todo o jogo, entendeu? Alô, alô, vocês estão ouvindo? Jeff, estão ouvindo de boa. Melhorou? Melhoramente bem. Melhorou o som? Melhorou. Uhum. Por que você está me dando isso? Eu estou ouvindo a caixinha. Por enquanto, tem nenhum corte. Porque eu vou desativar a caixinha. É aí que eu preciso fazer uma configuração aqui no meu áudio, então. Não sei, vamos ver. Espera só um minutinho. Mas só vai ficar bem mais claro, bem mais lento, bem maior, mais forte. Estou com o headset, né? Headset. Apesar de aqui em casa também tem um monte de headset que não funciona direito. Eu tô pondo o foninho do celular aqui. Você tem meu olho aí. Não, só tá bom, cara. É porque eu paguei caro nessa porra aqui, era do seu bolo, não foi nada. O meu também, paguei. Ah, vai pagar aquela, vai pagar ela. Mas tá bom. Sim. Alô? Pera aí, gente. Alô? Alô? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Pera aí, tem que mudar aqui. Discord. Hoje fica de 1, 2, 3 baixo, 4, 5 médio, de 6 a 9 alto. Alô? Alô? Alô? Alô? Tem algum de vocês que eu não tô ouvindo? Ariel. Vou reconectar. É. Faz uma fila, né? Vou passar correndo assim, hi-fi. Se funcionar, vai ser assim, cara. Vai ser fila de hi-fi. Alô? Peraí, eu só preciso corrigir agora no Discord, a Denise. Alô? Falem alguma coisa. Outra coisa. Falem de novo. De novo. Tá tudo certo. Não vai se resumir? Alô? Nós podemos ser os heróis da... Os heróis da... Mudando o canal aqui pra poder... Exato, só um momento que estamos resolvendo problemas técnicos aqui. Em alguns momentos já retornamos com a transmissão. Legal, o nome um chance. Nome... Cadê a equipe de marketing do nosso grupo? Agora vai, todo mundo fala alguma coisa em sequência. Alguma coisa em sequência. Dois, três. É em sequência, Ariel, não é todo alguma... mundo junto, porra. Vai, primeiro. Bom, consegui solucionar os problemas de áudio aqui. Quase. Aí. Ou quase. Vocês me ouvem? Ouvimos. Sim. Ok. Vamos lá, vamos voltar na leitura da carta. Caro amigo Elminster, que esta missiva encontre-o gozando de plena saúde. Sobre nossas pesquisas, creio ter encontrado algo relevante. Localizei alguns tomos na biblioteca de Bokob que revelaram de forma fragmentada o que procurávamos. Aqui reúno de forma resumida o que descobri. Ouviram? Sim. Perfeito. Há um disco capaz de conceder poder infinito a quem o possui. Nele há de se incrustar 24 pedras marcadas por runas, pedras aparentemente ordinárias, de poder facilmente suprimido por qualquer campo antimagia, mas que contém em cada uma delas uma partícula do poder que tudo criou em nosso multiverso. Possuo uma dessas pedras em meu poder e lhe envio uma ilustração da mesma. A ilustração nunca chegou até vocês. O tal disco separa-se em fragmentos, cuja quantidade ainda não descobri. Quando juntos, eles se unem para formar o tal disco com espaços para as pedras rúnicas nele serem alojadas. Aparentemente, o disco tem um poder similar a uma magia desejo, porém muitíssimas vezes mais poderoso. As pedras em si possuem poder similar. Elas têm alguns poderes menores, porém esses são apenas distração. Sua real capacidade reside na habilidade de replicar em qualquer magia que eu conheço e que tenham a ver com sua natureza, a faceta da criação controlada pela pedra. Ainda estou a fazer alguns testes com a pedra que possuo, a pedra do fogo, mas alguns resultados que já posso revelar são os seguintes: controle absoluto de quaisquer chamas, posso moldá-las à minha vontade, consigo invocar qualquer magia de fogo à minha vontade, porém fazê-lo em demasia é extenuante, até perigoso. No entanto, após ficar um ciclo completo de rotação e concentração, sintonizando-me com a pedra, magias de primeiro círculo tornam-se meros truques para mim, de modo que não drenam mais nada de meus poderes. Usei-a também para criar vida na forma de um golem magmático, que infelizmente destruí por acidente. Parte de um laboratório. Também consegui incutir parte da essência da runa em algumas cobaias, e as criaturas marcadas por elas se mostraram capazes de manifestar formas reduzidas e limitadas do poder da pedra. Ainda não encontrei outros detalhes sobre o disco ou outras pedras. As pesquisas ainda estão no começo, claro, mas sei que o segredo para os fragmentos tem algo a ver com o próprio formato do disco, pois num dos textos que li era dito que a existência é um ciclo eterno e infinito, e a chave para a roda da eternidade oculta-se fragmentada, e o ciclo revela o segredo. O que isso realmente significa ainda é um assunto que investigarei. Espero revê-lo em breve, já faz muito tempo que não nos reunimos na casa do nosso amigo Ed para um chá. Que as bênçãos de Mistra permaneçam em ti, seu amigo Mordenkainen. Essa foi a mensagem que vocês leram. Beleza. Certo? Não, Ariel, respondeu a sua pergunta. Não dá pra usar haste à vontade. Tem uma magia que tem alguma ligação com velocidade? Que seja de primeiro ou de segundo nível? Tem. Qual? Zephyr Strike. O que é isso? É uma magia do Xanatar, que te permite andar sem tomar ataque de oportunidade. É de que nível? Primeiro? É, você tem como ranger, se você quiser. Eu vou tentar usar em todo mundo, Jeff. Vou ver, ver se eu consigo. Só pra testar. Você vira truque pra mim também. Qual que é a magia? Zephyr Strike. Deixa eu só puxar a descrição dela aqui. Deixa eu abrir o aplicativo aqui, tô sem livro. Death Strike? Zephyr. Zephyr. Ah, Zephyr. Ah, Zephyr. Certo. O celular vai. E de segundo nível, tem alguma, Vitor? Ô, Bredão, tem ligação com velocidade? Segundo nível já é mais complicado. Tem já um monte de magia. Tipo, no total. Agora não lembrar se tem de tempo. Não, velocidade. De velocidade. Porque ele tava usando a pedra. A pedra estará incrustada em mim. Talvez eu consiga segundo nível como truque também. É, deixa eu tentar. Mas tem que ser com velocidade, ver se tem algum aí. Deixa eu abrir, acho que se o cara usando a pedra conseguia primeiro, eu com a pedra incrustada consigo pelo menos segundo. É quem ficou um dia em concentração, né? É, mas porra, essa pedra tá mais do que um dia em mim, não tá? Vou citar. Bom, acho que tá um dia e meio, dois dias. Vamos então, lá, Ariel, entendeu? Descreva pra mim como que você vai testar essa magia. É componente verbal? Como que é? Não tem a descrição verbal, aqui. Componente só verbal. Só verbal. Verbal? Bom, eu vou encostar minha mão na pedra, Jeff, vou me concentrar e vou virar pro Cederinho e que a minha velocidade já pensou aí pra nada te atingir. Vou tocar nele. Não funcionou. Quê? Não funcionou. Não funcionou. Eita porra, como é que vai funcionar então? Eu descobri já por quê. Por quê? A magia é self. É, que é pra... A magia só pode ser usada na pessoa que tá conjurando. E aí? Por que vocês não falaram isso? Eu falei isso, cara. Agora a gente sabe. Ok, Jeff, eu faço a mesma coisa em mim agora. Ok. Maura já... Rasca recobre o seu corpo. Hã? Uma aura mágica recobre seu corpo e desaparece em seguida. O que você faz? Eu falo pra ele assim, ó, dá um passinho pro lado e eu vou ver se eu posso acertar ele. Nossa. Jeff, peraí que cortou tudo que você falou. Eu disse que uma aura mágica recobriu seu corpo e desapareceu em seguida. O que você faz? Dá um passinho pro lado aí. Ok, eu vejo se eu tô concentrando alguma magia. Eu sinto que eu tô com alguma magia concentrada, Jeff? Dá um passinho pro lado, Griel. Eu dei um passinho pro lado. Tentei atacar ele. Sim, Griel, você sente que tá com uma magia concentrada. Quando você dá um passinho pro lado, depois que você terminou de dar o passo, assim, ele move o braço como se tentasse te acertar. Só que muito depois você já ter se deslocado. Ui, funcionou. Eu parei de concentrar porque eu gastei ela? Hã? Eu parei de concentrar ela porque eu gastei ou não? Não, continua concentrada. E quanto tempo dura isso aqui? O que mais você tenta fazer? Um minuto. Ok, tem uma outra magia de velocidade que seja de segundo nível, gente? Alguém tem algum livro aí de magia pra me emprestar, pra eu ficar me procurando aqui? Talvez passos apressados seja considerado isso. Pode ser. Qual é o seu nível? Onde tá, alguém tem um livro de magia pra mandar, Jeff? Você tem aí? Eu tenho uma lista de magias aqui, peraí. Eu jogo no grupo. No grupo não. Joga aqui no. Sei lá onde que eu jogo. Long Strider é de primeiro nível, é movimento. Sim, que verdade. Você pode usar, acho que dash como ação bônus. Eu acho que isso. Ah, mas eu já posso fazer. Posso fazer outras pessoas também, é isso? É isso que eu vou ver agora. É, então, porque você não quer só outra selfie de novo, não. São magias básicas, todo mundo tem conhecimento. Não, you touch a creator. Uia. Então, quem é que não consegue se mover como dash esse bônus. Na verdade não, é. Aumenta o deslocamento da pessoa. Aumenta o deslocamento? Então eu vou testar em mim. E você, vai, se ele ver? Se aumenta o seu deslocamento. E vamos ver se não gasta slot. Beleza. Então, deixa eu marcar aqui os que eu tenho. Qual que é o primeiro nome da primeira? É. Ataque do Zéfiro. Português. Ataque de Zéfiro. A segunda é Passo Largo. Tá, sai fora. É, sim, é a magia do Aragorn. Beleza. Passo Largo. Mais um Passo Largo. Mais um Passo Largo. Eu tô vendo aqui se tem mais. O alcance é qual? Do passo Largo. É toque. Componentes? Agora acabei de fechar. Concentração. É um minuto, né? É. Não. Uma hora sem nada. Uma hora? É. Opa, é certo. A outra é concentração e selfie. Concentração e selfie. E aí é por o nível superiores, não tem, né? A passo largo. Ah, não, essa daí eu tô vendo agora. Tô vendo ela, segundo nível. A passo largo é ação? Ação. Beleza. Eu acho então, que é ação. Passo largo, o ataque de Zéfiro. É, é só verbal, né? Isso. Concentração. Duração, um minuto. Deixa eu ver aqui. Pass without worrying. E qual é o passo largo mesmo, Bradão? Aumenta em 3 metros o deslocamento da pessoa. Oh, legal, vocês querem isso? Mas eu não é, por... é interessante, mas acho que não agora na cidade. É, vamos ter coisas melhores, né? Vai, o que mais que tem aí? Que mais tem aí? De, que seja de velocidade. Ah, o Jeff mandou a lista. Deixa eu abrir aqui. É, tem a lista aí pra vocês explorarem. Mandou. Ô, Jeff, tem alguma magia de segundo nível? Então, eu tô vendo aqui. Eu não sei. Eu teria que pegar a lista de magia e olhar uma por uma pra te responder isso agora. Não decorei as magias. Então vai seguindo aí que eu vou procurar aqui. Isso, dá uma olhadinha aí. Mais prático. Bom, enquanto vocês estão conversando e fazendo esses testes, vocês estão atravessando, voando, né? De uma borda a outra, de um quadrante ao outro. Do anel que compõe essa cidade. Lembram-se disso? Sim. Uhum. Que vocês tinham conversado com o Procer do. O líder do Salão dos Registros. A respeito de informações do nada e do vazio. Né? Informações sobre o nada, sobre o nada, sobre o nada. E nada, e nada, e nada. E ele disse que se vocês quisessem conversar com alguém sobre isso, o mais indicado era que vocês fossem até o Armorial, pois no Armorial é a sede da... Cadê o nome dos caras aqui? Da Patrulha da Perdição. Ele fala isso com um ar meio de desdém e fala, procurem conversar com os membros da Patrulha da Perdição. Talvez eles possam conversar alguma coisa com vocês sobre isso. E manda vocês pra lá. Ele entregou pra vocês ainda um mapa de Sigil, uma cópia do mapa pra cada um de vocês, que é esse mapa que tá aí na tela. Se ele disse aqui que roubou a carta do Mordenkainen pro Elminster. E vocês enxergam lá do outro lado, na faixa superior do mapa aí, o Armorial. Ele fica na divisão entre a ala da Lonzela e a ala baixa, a ala inferior. E vocês avistam mais ou menos ali onde que poderia ser esse Armorial e foram voando até lá. Cruzaram de fora a fora o anel. Caramba. E do outro lado do anel, vocês pousam no solo da cidade, tá? quando vocês pousam, vocês fazem esses testes que vocês fizeram agora. De magias. Que testes? Que acabou de fazer. Ah, tá. Tá? Beleza. Que teste? Que teste? Que eu rolo? Que eu rolo? Oi? E aí vocês estão diante do armorial, tá? À direita de vocês. O armorial tá diante de vocês. Que é essa casa, esse prédio gigantesco aí cheio de torres que vocês estão vendo aí no mapa. Tá? Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Bom, o armorial da cidade, ele é praticamente um castelo. Tá? Uma fortaleza que, como o próprio nome diz, guarda, armazena todas as armas da cidade de Sigil. Certo? Na frente do armorial, vocês veem pessoas armadas, fortemente armadas, emolduradas em armaduras diversas, certo? E essas pessoas, todas elas, a despeito da diversidade de vestimentas que elas portam, todas elas ostentam, em algum lugar de seus corpos, um símbolo. Esse símbolo que eu vou mandar para vocês agora. Uhum. Se eu conseguir enxergar. Não tá aqui. Eu preciso pegar o você símbolo aqui nos meus favoritos. Ah. Demora um pouquinho que eu tô só no touchpad hoje, tá, gente? Isso é um inferno. Ah, tranquilo. Quando soltar aviso, eu já. Como é que é? Quando você voltar aí, avisa. Ah, tá. Cadê? Achei. Landscape. Acho que é esse aqui. Sim, é esse aqui. Tomguard. The Sinkers. Vamos, computador. Copiar endereço da imagem. Postando imagem para vocês. Submit. Beleza. Tá aí no chat a imagem, tá? Coisa todos bonita. Eles postam esse brasão aí, uma espécie de um crânio. Tá? Mas tá me cobrindo a luz. Obrigado. Caramba. Uma espécie de um crânio aí. Parece um caranguejo também. Não, não, mano. Fica ruim. Amor, não tem espaço, não tem. Ok, tô discutindo frivolidades aqui. Não tem nada a ver com o jogo. Bom. Eles se vestem de maneira diferente, todos eles. Tá? Eles não têm um uniforme padrão. Certo? E tem vários deles aí na frente, na entrada dessa fortaleza, diante da qual vocês estão. À direita de vocês fica aquilo que é chamado de ala inferior. Tá? E vocês notam alguma distinção em relação à cidade que está à esquerda de vocês. Tá? À esquerda de vocês, a cidade ela tem um ar mais opulento, de nobreza. Os prédios eles são pouco mais bem construídos do que os que estão à direita. Embora, em qualquer lado da cidade, qualquer local para o qual vocês vão, vocês vejam que essa cidade ela é uma verdadeira coxa de retalhos, tá? E é isso. Quando vocês pousam na cidade, vocês não causam espanto algum às pessoas, aos transeuntes que estão ali. Tá? O que vocês fazem? Só uma dúvida. Isso aqui é o quê? Uma muralha? Oi, Ariel. Isso aqui é uma muralha? Sim, sim. Minha tem um muro aí separando uma espécie de um distrito dentro da cidade. Nossa, que estranho. Sim. É como se os bairros tivessem meio cercado. É. Tem algumas construções, algumas residências mais nobres ali. Tá? Ah, mais nobre aqui? Entendi. Isso. Ah, faz sentido, entendi. Entendi. Oxê. O que vocês vão fazer? Vamos até a armorial. O que a gente vai fazer no armorial mesmo, gente? Conversa, perguntar sobre o navio vazio. Vamos lá. Informação. Isso. É de dia ainda ou já tá escurecendo? Escuro. Acho que é sempre escuro. Né? Ah, não, é dia. Já. Desculpa, é dia. Lembra que vocês tinham... Acabado de acordar. Vocês tinham dormido naquela taverna do anjo e do demônio lá. Ah, e agora é dia. Uhum. Mas com a cama ruim até. É que eu não sei quanto tempo a gente ficou pesquisando. Ah, acho que 2 horas e pouco, acho. É, por aí. Vocês não pesquisaram muitas coisas ali. Ok, o que vocês fazem? Beleza. Vamos indo até lá. Vamos lá falar com o cara. Tem bom, diversos caras. É um quartel. Homens, mulheres, todos vigiando a entrada desse local. Diante da entrada dessa fortaleza aí, existe um portão de aço, de grades, um espaçamento bem curto, bem fechado, pelo qual não passaria um kobold, certo? E existe uma fileira de soldados ali, com essas armaduras assim, destoantes entre si, sem um padrão muito específico, tá? E todos eles diante de vocês ali. Tá, vocês chegam diante desse portão e são bloqueados por um par de lanças que se interpõem entre vocês e o interior da fortaleza. Eita, que legal. Bom dia. Bom dia. Respondendo o soldado. Um homem. Nós viemos aqui em busca de informações. Falaram que vocês que guardam esse armorial... possivelmente possuem alguma informação extra que pudesse nos ajudar. Informações? Que informação você quer? Pode dizer. Elas são... confidenciais. Precisamos de um lugar mais reservado. Poderemos entrar? Claro que não. Você sabe quem nos indicou aqui? Claro que não. Vocês o líder dos predestinados. Então, o líder dos predestinados nos guiou para a vida até aqui. Verdade, precisa dar uma carta, né? Eu acho que vocês não devem gostar muito dos predestinados, porque os predestinados se acham os melhores de todos. Mas eles guardam a cidade. A mesma coisa de você falar pra PM que um carinha engravatado disse pra gente vir aqui falar com ele. Vocês estão falando isso entre vocês em voz alta? Não. Eu disse pro cara que foi o líder dos predestinados. Você que não me guiou. Mas eles estão cochichando. Foi a primeira frase que eu disse. Eles. A gente tá falando em élfico, Jeff. Não, ele tá falando Silvan. Ah, mas não talvez tão mesmo. Silvan. Você acha que os caras que guardam a cidade não são poliglotas? Não vamos sei. Lá, vamos lá, uma percepção pra galera. Cidade no meio do universo. Até tá cochichando, mas beleza, né? Ele tá cochichando Silvan. É, agora, só porque te convém, né? Eu já tinha pensado isso antes, na verdade. Eu nem sei falar, Silva. Exato, mas eu também sabe. Eu converso mais com ela em geral. Eu fico trocando ideia com ela direto. A gente pode falar em dracônico, tá, se tá quiser, que... Nari. Dracônico? Falo também. Que idioma que eu vou escolher um idioma seguro pra gente conversar? Pode falar em qualquer um. Primordial. Sabe o idioma que ninguém conversa? Não, goblin. Goblin, eu falo goblin. Você fala goblin? Falo qualquer um. Ninguém conversa em goblin. Vou falar goblin? Eu falo goblin. Fala em goblin, fala em goblin. Fala em goblin. Oh, aquele goblin é legal, né? O que que está rolando o D20 aí, Jeff? Vocês ficam cochichando ali entre si, mas os soldados não dão nem bola pra vocês. Eles continuam bloqueando a passagem, tá? E aquele que, pra quem o Celerin falou, né? Ele pega e responde. Responde pro Celerin. O líder dos predestinados mandou você aqui? Exato. Bom, não sei se você realmente falou com ele, mas se tivesse falado, ele diria que... Ou deveria dizer que ele não manda nada aqui. E onde está o documento que comprova isso? Eu sabia, cara. Esqueceu o documento. Olha, eu queria ser reservado, mas se você quer que todo mundo saiba disso, ok. Você sabe alguma coisa sobre a criatura que a eternidade aprisionou, conhecida como Nádio Vazio? Isso aí, joga na cara. Criatura que a eternidade... Não tenho tempo aqui pra ficar pegando vazio? Papel, não. Engobre. Do que você está falando, Paiva? Eu acho que teria que falar com o líder deles. Eu acho que essas informações são restritas. Eu tô tentando, mas o cara tá dificultando. Pra falar com o líder, nós queremos falar com o seu líder. Primeiro de tudo, quem são já vocês? Falamos isso. Muito bem. A gente é os heróis esperando, só que chato. Tá vendo? Eu falei. Nós não temos nome ainda, Ariel. Ah, eu sou o Senerim. E você? Franzburg. Por que está rindo, mulher? Não, é o Ward aqui que é diferente pra mim. Você sabe a resposta do que eu te perguntei, Franzburg? Não. Podemos falar com o seu líder? Exato, por isso eu queria falar com o seu líder. Não, eu ainda não sei quem são vocês. Griel. Ah, eu sou o Ciel, muito prazer. Aquela menina mimada não vai falar o nome dela, não. Eu já tô vendo, senão ela vai te chutar. Minha caneta. A Toff não faria isso. Seus nomes não me interessam. E deu Muri também. Vocês vieram como um grupo. Que grupo são vocês? Tá vendo? Eu falei disso. Desculpa, moço. Você quer saber o nome do nosso grupo, é isso? Sim. Eu falei disso agora de pouco, gente. Eu viro para o Griel, tá vendo? Falei Goblin. Nós somos os Planewalkers? Não sei que nome que vai ser agora. Fudeu. Vocês querem falar? Nós somos conhecidos por não termos nome. Nossa líder. Quem são vocês? Vieram de onde? A mando de quem? Pra falar sobre o quê? Ah, essa dá um tempinho, dá um tempinho pra esse bom café. Vocês não sabem responder essas perguntas. E volta. Vocês estão tentando me enganar. Simples assim. É assim, ó. Nós somos de um mundo chamado Arton. Viemos aqui à procura de informações do Nádio do Vazio. Qual foi a tua pergunta mesmo que eu esqueci? Quem mandou vocês? Sim, nós viemos por conta própria. E por que vocês acham que haveria informações sobre esse tal Nada e Vazio aqui? Porque aqui é a cidade mais antiga. Porque o líder dos predestinados não disse. Faz sentido vocês protegerem desse tipo de coisa, então vocês têm essas informações. Afinal, é um negócio que ameaça a sobrevivência de vocês também, né? Ameaça a nossa sobrevivência? Dessa cidade não, mas do restante do universo sim. Como assim? Só porra toda. É um pouco mais complicado. Pode deixar a gente falar com o líder? Ainda não. O que mais você precisa? Valeu, a gente não tem nome de grupo ainda, a gente não pensou nisso ainda. A gente é justamente famoso por não ter o nome de grupo. Somos os do contra. Quem é você? Hoje à noite, moço, você vai sentar num bar e vai escolher o nome, tá? Eu juro que não passa de hoje. Hoje a gente escolhe o nome. Mas hoje, agora a gente não tem. Culpa nossa. Depois que você daqui, gente, vamos resolver isso. Depois a gente resolve o nome. Não. Ah, eu sabia, você sequer tem um nome pro grupo de vocês. Mas a gente não precisa de um nome, cada um tem a identidade própria. Bem, eu faço parte da Ordem da Fraternidade da Perdição. Nós somos um grupo bem organizado. Ah, que bom, a gente é diferente de vocês. É, a gente é uma bagunça. E a gente não é filiado Patrulha da Perdição, desculpem. A gente não é filiado a nenhuma patrulha daqui ou grupo daqui de Sigil. Nós não somos daqui. É verdade. Nem base fixa a gente tem. Exato, somos viajantes. Uns mendigos. A gente tem dinheiro, a gente não é pobre. Mendigo é quem fica pedindo dinheiro. Você quer dinheiro? A gente joga dinheiro na sua cara se quiser. Que isso, Griel? Que horror, que falta de respeito. Não, porque eu tô aqui, a gente tá falando que na moral, tá falando de gente mendigo? A gente tá aqui querendo salvar o mundo? Porra, inclusive o deles, que chato, né? Pô, desculpa, cara. Salvaram o mundo do quê? Do nada e vazio. Do que o meu amigo acabou de falar pra você. Eles rompeu os seus sete selos da realidade e tá vindo agora no vazio destruindo tudo. É. A nossa realidade já começou a ser dizimada. Você nunca viu história tem? Pra vocês tem outro nome. Sim. Eu não sei se essa história chegou aqui. Isso aqui sem o seu final feliz. Pouco. Isso, chame o líder. Pouco. Mas não chame os. Eu disse que era um assunto muito restrito e você não saberia responder. Esse da espia voltou. Aguardem aqui. Tudo bem. Ele pega, põe um outro soldado no lugar dele. Ele vai lá, põe a lança. Jeff, posso jogar? Bloqueando vocês. Eu vou tentar persuadir. Jeff, eu vou tentar persuadir esse cara novo aí que nossa causa é nobre, que ele tem que levar o nosso chefe dele. Posso jogar persuasão? Não. Ah. O outro já tá indo, espera. Ele deixa o cara ali e o cara ele fica parado. Nem olha na cara de vocês. Tá? Vou chegar pra ele assim. Ei. Conta o que é a patrulha de vocês, pra história de qual vocês, grupo? Enquanto ele foi lá. A gente não conhece muito daqui. Não estou autorizado a responder perguntas, a conversar com vocês. Aquele é o líder de vocês? Isso, daqui da guarda ou tem outro? Não estou autorizado a responder perguntas. Você acabou de responder uma pergunta. Você acabou de fazer isso. Fiquem quietos e aguardem. Você está autorizado a responder perguntas? Tô brincando, eu posso ficar. Fiquem quietos e aguardem. O capitão já vai voltar. Tá bom. Vamos falar que respondeu. Ó. O tempo passa. Passam-se 10 minutos. Nada do cara voltar. 15 eu minutos. Eu voltei. E o cara não volta. Coitado voltou, desse cara. Esse cara. 20 minutos. Nada do cara chegar. Tô achando que ele... 25 minutos. O cara chega. Eu tô assim na pedrinha do celeirinho de tempo. Pô, dá um lanchinho pra gente, cara. Ô, não tinha índio, uma marmitinha, não. 25 minutos depois o cara volta. Cadê o Toff? Ele chega, entra no portão. Tá? Cochicha alguma coisa no ouvido dos guardas. A gente quer ouvir. Então joga em tese de ouvir. Percepção, não tem percepção. Ô, oh, coitado. Como é que eu jogo com vantagem? Com vantagem. Percepção. Dois cliques aqui só. Caralho. Eu acho que eu ouvi, Jeff. Quanto deu aí, Ariel? 50. Ah, vocês têm mais 20 daí pra cima de ouvir. Vão se fuder. Não. A minha audição é boa pra caralho, cara. Eu tenho ouvido de elfo. Tô botando amplitude maior. Carai, vocês estão cheio de ouvidos, né? Ele sussurra no ouvido dos dois soldados. Eu tenho dois. Tá. Sussurra no ouvido dos dois soldados que estão ali. Fiquem vigiando. Eu escuto como um grito, vai lá. Fiquem vigiando. Eu vou levar esse grupo até pentar. Uhum. E aí, até quem? Ele dá um comando e os portões vão sendo abertos pra vocês. Olha, gostamos de ser bem recebidos. Eu vou levar esse grupo até tentar? Pentar. É, pode ser o nome do cara. É com P, não é? É com P. Bora lá. Pentar, com P, de pentagrama. Isso. Ah, tá. Tamo indo. Os portões abrem, vocês vão entrando. Muito obrigado, senhor. Atravessam um corredor. Atravessam um pátio enorme, tá? Entram dentro desse castelo gigantesco. E aí vocês atravessam uma sucessão de corredores, tá? Gigantesca, cheio de soldados ao redor ali por todos os lados, tá? Nossa, pera. Jeff, pera. Tá ouvindo? Jeff. É. Jeff. Oi. Jeff? Oi. Cortou tudo, só escutei cheio de soldados. Eu só consegui escutar o cheio de soldados. Certo. Foi aí que ele parou. Tá ouvindo? Tudo. Tá ouvindo agora? Vocês me ouvem? Ai, peraí. Alô? Alô, som testando, som testando. Vocês me ouvem? Testando. Estão me ouvindo? Reconecta ali o negócio. Vou reconectar aqui. Oi? Jeff, me ouve? Estão ouvindo? Estou ouvindo vocês. Ariel, eu ouço. Oi. O Brad fugiu? Eu te ouço. Ouço o Jeff. Me ouve? Ouço. Denise, tá aí? Aí, parece que voltou. Perdemos a Denise? Acho que a Denise não está no meio de nós. Denise, tá ouvindo? Talvez não, tava só calada. Denise, não te ouvimos. Ela tinha sumido. Denise está aí, Pim. Denise está digitando. Ela está digitando, mas nós não estamos ouvindo ela. Tô tentando. Ok, sem problemas. Então ela está nos ouvindo, eu acho. Está nos ouvindo. Ela tá falando que tá tentando. Sim. Acho que é o que ela não fala. Jeff, Denise, não te ouviu? Ó, ela nos ouve, tá vendo? Ela nos ouve. Indução boa minha. Ok, qualquer coisa vai digitando aí, dá um grito. Isso, atualiza. Vai lá. O Jeff, cortou tudo que você falou da descrição do lugar. Só deu pra entender que tava cheio de soldado. O resto cortou tudo. É um corredor, a gente tá num corredor. É que você tá ouvindo sem o 3D aqui do 3D. Não, eu tô só falando o que ele falou. Foi? Eu sei, mas... Porque eu tô ouvindo você mesmo quando buga lá. Oi, caramba. A Denise, mas eu queria ouvir ele falando tudo, pô. Eu quero escutar o que ele tá falando, cara. Eu quero a descrição, não só o corredor. Assim. Hoje o jogo é só pra mim. Vai lá, Jeff. Ok. É. Todo mundo ouvindo? Ouvindo. Denise, tá ouvindo? Acho que não. Denise está ouvindo? Coisa. Você tá de brinculho que você jogou a parada aqui dentro. Denise está aí. Ah, tá ouvindo, mas não tá conseguindo falar. Ok. Que coisa, eu acho que é exatamente isso. A gente lê de boa. Tenta entrar e sair do Discord, Denise. E você consegue ir acompanhando o áudio e digitando quando você for agir ou falar alguma coisa? Ou é ruim pra você? Ela vai continuar ouvindo pelo Roll20 enquanto a gente se discorde. Beleza, então. Bora lá, Diego. Pode voltar. Vamos, então. Bom, vocês entram e caem numa sucessão de corredores intermináveis, repletos de soldados. Certo? E conforme vocês vão passando, os soldados eles vão prestando algum tipo de continência para esse capitão que está acompanhando vocês. Certo? E a cada sessão de corredor, um destacamento de soldados vai acompanhando ele. Caralho! Ah, é, Jeff. Só por cagaço, eu quero sentir os porquinhos do ar aqui, ver se tá perigo em volta. Eu quero sentir o perigo. Joga o teste. Intuição. Passei. Passou. Como é que tá as porquinhas? Tá perigo pra nós? Aqui sempre é perigo pra todo mundo, Brião. Deixa eu ver como que eu vou descrever isso. Vamos ver. Peguei a trap, hein? Os porquinhos do ar, as fadinhas. Denise voltou. Fala, Denise. Olha, Grial, você sente o seguinte. Oi. Eu acho que eu devia sussurrar pra você. Sussurra. Vou sussurrar só pra você. E pra mim. E pra Tamir, que tá aqui do meu lado. As fadinhas do ar estão extremamente agitadas. Em alguns pontos você até não sente elas. Em outros pontos você sente como... Tô te ouvindo, Dan. Agora te ouço. Em outros pontos você sente assim como se as fadinhas do ar estivessem mortas. Uou. Eita, que estranho. E em outros lugares, muito agitados. Exato. Tipo, perigo. É, como se fosse perigo. Ô, Denise, muta, dá um mute na gente, ou no Discord, ou no Roll20, porque tá dando retorno aqui. A gente fala e repete. Muta num dos dois aí. Ô, Jeff. É. Eu já passo o radiozinho pra todo mundo, pela minha mãe, pra todo mundo isso aí. Fala, gente, tem coisa estranha. Eu tentei sentir o perigo aqui das fadinhas do ar. E alguns lugares elas estão agitadas, como se dissesse perigo, e outros lugares parece que elas nem estão vivas. Eu não sinto elas de jeito nenhum. Você sabe que não tá, né? Lembrando, Jeff, tudo isso aí via mental, via minha mãe, tá? Mental, com a mãe dele. Ah, ok. Beleza. Eu tinha falado, eu falei no início, mas tô reforçando agora, né? Tudo isso é via mental. Eu não fico cochichando isso em nenhum idioma, não. Porque eu não vou falar pros caras, olha, tô indo pra trap em voz alta. Olha pro Grial assim, tem certeza? Sim, absoluta. Beleza. Vocês sobem uma escadaria. Não vou ser pego de desprevenido, não. Vocês sobem uma escadaria acompanhado de soldados. Vocês percebem que vocês estão subindo numa torre. Tá? Legal. Geralmente é pra baixo. Sobem nessa torre. E aí vocês saem dessa torre como se estivesse andando na muralha do castelo. E vocês vão pra um salão muito, muito, muito amplo. Cercado de soldados. Diante de vocês, no final do salão, é um salão assim. Ele tem uns 30 metros de largura e uns 60 metros de comprimento, aproximadamente. Ok. Vocês entram pelo centro dele. O teto, ele é sustentado por vigas que estão separadas umas das outras 6 metros. A cada 6 metros tem uma viga. Tá? Cada 6 metros tem uma viga. E tem uma fileira de soldados nos últimos 10 metros, mais ou menos. Nos últimos 15 metros, tá? Tem uma fileira de soldados dos dois lados, alinhadas próximos a esses pilares. Uhum. E esses soldados, eles estão fortemente armados. E no fundo do salão, próximo da parede ali, assim, uns 10 metros de distância da parede, tem uma mulher. Essa mulher... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui fácil na internet. Ela é uma mulher alva, cabelos negros compridos, certo? Soltos ao vento, que é inexistente nesse ambiente onde vocês estão, certo? Ela veste armadura de couro. Ela porta uma espada curta na mão esquerda e traz a dentro da bainha ainda uma espada longa à frente do corpo, pendurada por uma alça, tá? E tem um arco cheio de ossos, cheio de coisas penduradas nas costas dela. O corpo dela é cheio de pinturas e de enfeites. Certo? Vou mandar a imagem dela aí no chat. Não. Não são, não. É, Jeff, é uma miríade de pessoas distintas nessa cidade. E dentro desse castelo onde vocês estão, que é o armorial, que deveria estar todo mundo uniformemente uniformizado, né? As pessoas, elas variam o estilo de vestimenta que elas utilizam. Certo? Todos vocês podem jogar um teste de percepção agora. Quando vocês veem essa mulher aí diante de vocês. Dois cliques. É pra coisa de soldier? Griel, você rola o teste com vantagem. Uia. Se ele passou... Não. Griel passou. Lisbeth passou. Um e dois, é isso? E o Celerim também passou. Um e dois. Um e dois, sério? Porra. Você tirou um e dois, vai tomar bacana, no seu cu. Tô bom hoje, caralho. É, mas tirou um e dois, mas tirou 30 e poucos no total. Que bom, né, que eu tenho mais 31. Quando vocês vão entrando... Tá? Vocês percebem o seguinte: a mulher, ela aperta o punho e a bainha das armas que ela traz à mão. Dá uma desviada no olhar pra trás, buscando a posição em que tá o arco dela. E aí ela rapidamente olha pra cada um de vocês, como se os contasse, e começa a medir vocês de baixo a cima. E ela fareja o ar e ela olha na direção dos seus pés e fica encarando os pés de vocês por longos segundos, até que vocês chegam e ficam exatamente no meio daquele grupo de soldados que cercam vocês. Pô, que legal, hein? Ó, ó, ó, cheio de merda. Quando vocês estão cercados de soldados por todos os lados, o capitão que está conduzindo vocês para. A comitiva que está à frente dele se posiciona diante da mulher ali na frente dela, criando uma barreira humana de proteção a ela. Os caras que vinham por trás de vocês param e formam uma parede humana também cercando vocês. Todos eles preparam suas armas e ficam prontos para atacá-los. Eu faço uma mesura para a moça. Boa tarde, senhora, senhorita Pentel. Gostaríamos de lhe tomar alguns minutos de seu tempo? Boa tarde. Meu nome é Pentar. Ah, Pentar, desculpa. Sou a líder da Patrulha da Perdição. Digam quem são e o que vieram fazer. Meu nome é Ciere. Eles vão se apresentar aqui, que eles gostam. Griel. Fazendo uma referência, tá, Jeff? É que eu fiz aqui e você não viu porque não tem câmera. Aqui. Ok. Teatro da mente, teatro da mente. Aquele... Condições climáticas, tá chovendo meteoro. É o tema é clima, né? Condições climáticas. Tá aquele meteoro, soldado que tava conversando com a gente no portão, tá aqui? Tá. Ele conduziu eu você olho até pra aí, ele. Uhum. Eu olho pra ele e falo: eu acho que você tinha uma tarefa. Só uma. E eu não falo mais nada. Já passamos tudo isso, né? Puta, parece telemarketing. É pintar na boca. Exatamente. Pra outro. Essa aqui é a Toff. O Caquete ali é o Murray, Tel. Ok. Estamos trabalhando o nome ainda do grupo. Esse é o pessoal. Trabalhando pessoal, nome do grupo, esse ainda. É a Pentar, Pentar, esse é o pessoal. Ok. Vocês se apresentam, ela fica olhando vocês de baixo a cima, tá? Ela sai de trás da parede protetora humanoide dela, tá? Se aproxima um pouco de vocês. E ela vai meio que circundando vocês, medindo vocês, cada um de vocês. Olha pro chão, olha para suas armas, para suas vestes. Fareja o ar ao redor de vocês. E vocês todos notam... Deixa eu fazer assim, ó. Vocês todos notam uma grande semelhança no porte e no modo de agir dela ao investigar uma ameaça. Uma grande semelhança entre ela e o Griel. Ela é Ranger, ela tá. Ela vira pra você e fala: eu sou seu pai. Eu não cheiro as pessoas assim, não, cheiro. Eu achava que não, pelo menos. Deixa eu ver se eu entendi. Porque a cada momento vocês inventam uma história diferente. Ai, caramba. Inventaram diversas histórias para tentar convencer os meus soldados a trazê-los até a minha presença. E quando chegam aqui, contam uma outra história completamente diferente do que já tinham dito antes. Gente, não contou história nenhuma, tá representando, minha senhora. É que assim, deixa eu explicar, a nossa querida aqui, Paladina, ela contou a história de uma versão pessoal, uma versão individual, mas o que aconteceu? Nosso mundo foi destruído pelo lado vazio, que é o que a gente falou lá fora, o lado vazio tá destruindo o mundo inteiro, todos os universos, porque rompeu o sétimo selo da realidade. É a mesma história, só que ali foi um zoom ali numa realidade distinta do nosso planeta. Eu vou narrar aqui o que eu tô vendo, tá, Ariel? Peraí, eu tô vendo ela fazendo cara de espanto, tá? Como se a gente tivesse dito uma coisa que ela não gostaria de ter ouvido, não. Ela tá meio chocada com o que a gente disse. Tô vendo aqui a reação do mestre, tá? Mas assim, é a realidade. A gente tem que falar a verdade. Se vocês não quiserem acreditar, vamos fazer o quê? Tem que falar a verdade. Ela ficou chocada? É, ela ficou chocada. Sabe quando você fica espantado quando você ouve uma parada? Tipo, meu Deus, eu não esperava assim, isso e eles estão dizendo realmente isso na minha cara. A gente tem que fazer isso rápido. A gente não tem pra enrolar, não. Ó, eu não queria. Pagou vocês... uma estrela, gente. Pagou uma estrela. Vamos lá. Não queria deixar vocês com medo, mas o Monte Olimpo já foi infectado com essa praga também. Ele tá chegando aqui. E o Monte Olimpo é mais perto do que o nosso mundo. Cara, a senhora. Ela vai arregalando os olhos conforme vocês vão narrando esses fatos. Tá? em espanto. E conforme vocês vão dizendo isso, pronto, ela vai se verdade, aproximando de vocês. Venha, cada vez mais interessada por aquilo que vocês estão falando. Mas ela nunca fica a menos do que 200 mil metros. A menos do que 10 metros de vocês. E aí, enquanto vocês vão falando isso, ela vai se arregalando os olhos cada vez mais e começa a esboçar um sorriso. Fala o que você ia falar, Ciri. A senhora teria alguma informação sobre esse nada vazio que possa nos ajudar a derrotá-los? Isso, ela arregala os olhos mais ainda. Abre a boca pra falar alguma coisa. Eu quero ler o pensamento dela agora. E ela olha pra lateral assim, olha ao redor. Olha pra baixo. Tô pronto pra fazer uma parede de vento aqui. Morde assim o lábio inferior dela. Fecha os olhos. Você não respira fundo. Sim. Eu tenho informações sobre o nada e o vazio, como vocês o chamam. Obrigado. Aqui nós temos outro nome pra isso. Qual? Entropia. Faz sentido. Total sentido pra mim. Faz? Já ouvi esse nome. Já estive muito perto dele. Não sei o que quer dizer. É... Acho que ela chegou no êxtase. É, mas vamos deixar essa como parte. Como assim, esteve muito perto? Já vi esses caras, esse cara praticamente. Então eu já... Você testemunhou a entropia? Não. Vocês estão aí? Eu acho que não. Acho que a gente caiu. Acho que a gente não. Apareceu uma mensagem aqui. Sério, mas não tem internet, tá boa. O bichinho tá ligado. Alô? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tô ouvindo você, Dê. Vou reconectar aqui. A gente não ouve os meninos. Tinha aparecido uma mensagem aqui no Roll20. Então não estou ouvindo o Jeff. Agora estou ouvindo vocês. Estou ouvindo, Ariel. Apareceu uma mensagem. Está muito caiu. Baixo. Está ouvindo no retorno da Denise, ô, Bradão. Atualiza seu jogo, seu Roll20 aí. Também. Deslogado. Eles atualizaram a tela deles. Testando. 1, 2, 1, 2. Alô, me ouvem? Vocês, Ariel, check. Me ouvindo, Ariel. Aqui. Ouço, Jeff. Denise, check. Me ouve? Ouço, check. Jeff. Ok. Beleza. Todo mundo bem, beleza. Onde paramos? Ela fala pra vocês: eu tenho informações sobre o nádio vazio, como vocês chamam. Nós temos um outro nome pra isso: entropia. E aí, se ele fala que já viu, que já teve, já viu esses caras. Ela pergunta: você já testemunhou a entropia? Não. Já? Não, de forma nenhuma. Não, claro que sim, tio. Eu sou. Sim, explicarei. A entropia é o final do universo. A desordem total. Quando a energia deixará de existir. A morte térmica do universo. É o destino inevitável para o universo. Senhora. Rola em intuição. Sintropia é como você chama robôs de 200 metros de altura, preto como o céu noturno, cheio de estrelinha que vem e destrói um planeta inteiro. Beleza, foi a entropia que está acontecendo. Enquanto estão mandando robôs para destruir planetas, eu acho que tem inimigo que a gente pode matar sim. Então onde está o sinal de vazio para a gente matar? Peraí. O que você tá jogando a intuição aí? O Jeff mandou. Ah, joga intuição, Adriel. Joga a intuição. Todo mundo, joga também. Intuição? Joga também. Eu não ouvi isso. Intuition? Todo mundo. Opa, pera. Não é com vantagem. Por que você tá jogando joga vantagem? Joga de novo. Fala pra ele, Ariel, porque você é, faz querer. De arbítrio. Olha lá. Tá vendo? Dados não mentem. Os dados não mentem. Eu tô em tudo, o que que é? Calma, você tá muito nervoso, Ariel. Eu tô em tudo. Tá, tô intuindo em alguma coisa, é o Tino. Peraí, deixa eu achar a ficha da moça aqui. Tá atrapalhando, amor? Não. É porque você não quer que eu veja algo? Não, pode ficar. Peraí. Se deu ruim, eu mato da esquerda, tá? Como a conversa vai demorar, eu vou criar uma cadeira de pra mim sentar ali, tá? Certo. Greg, eu vou sussurrar pra você. E apenas para você. Ok. Barra W. Arroba. Barra Griel. Ariel. Vira esse zoinho pra lá, ó. Não, você pode ouvir, só me enxergar. É pra me virar, senão eu vou tirar o fone de você, caralho. Ah, tá. Tá ali, ó. Vamos ver. Já, ó. Aí, já fica pronto aí pra repassar tudo que eu falar pra vocês em mental pros outros, tá? Ah, tô tomando cu. Vou falar depois e eu tenho pros outros. Tá achando o que, Jair? Eu não sei, eu não tive, não tenho informação ainda, mas impossível encontrar Ariel, deu aqui a mensagem no chat. Mas eu selecionei ele. Eu vou mandar no WhatsApp pra você. Beleza, pode ser, tô com o Zé aberto aqui. Tô escrevendo aqui no WhatsApp pra você. Ok. Não é pouca coisa que eu achei. Mandei pra você. Gente. Não, aqui é ruim ficar digitando, né? Ok. Temos um problema. Gente, eu acho que essa daqui tá do lado do inimigo, tá? Que foi? Eu acho que essa aqui tá do outro lado. Não é boa, não. Você tá sussurrando isso? Peraí, deixa eu rolar um dado aqui. Não. Tô sussurrando isso pra minha mãe via mental, porque isso é tão preocupante que eu tô sussurrando via mental. Ah, mental. Ok, pode eu falar mental, mental aí. Enquanto ela tá explicando pra vocês o que a Siri perguntou, né? Ela tá explicando sobre entropia do universo, okay. Explicando pra vocês. Você pode ir sussurrando mentalmente isso, enquanto vocês ficam lá com cara de paisagem. Uhum. Ok, gente. Deu ruim. Uhum. Ela não tá do nosso lado, ela tá do lado da entropia, ela tá do lado vazio, tá? Deu ruim. Ok. E é o destino inevitável de todo o universo. Faz sentido. Tô contando tudo certo aí, tá? Eu posso ajudar vocês, sim. Mas eu preciso que vocês me ajudem a ajudá-los. Eu preciso saber tudo que vocês sabem a respeito desse nada e desse vazio. Pra eu lhes dar as informações que vocês desejam. Sabe qual que é? A gente não sabe nada. Por isso que a gente vai falar com vocês. Mas ela ou sabia alguma coisa pra nós? Porque ela testemunha uma entropia ou algo similar. E aponta pra Ciere. Eu vi em imagem. Mas é que a gente conhece lá do vazio? Não, a gente não conhece. Você sabe o que é mais de grafia? Peraí, gente, um de cada vez. Eu sei. Eu sei, fica quieto você. Eu sei. Não, eu vi eles numa magiografia, por isso que eu disse que eu sei o que que é. Que eu já vi eles. É como se fosse um desenho, robôzão? Mas não é um desenho. Joga enganação, meu bem. Todos vocês que estão tentando mentir pra ela, pode jogar enganação. Não tem enganação dos caralho aqui. Está na letra E de enganação. Não, é enganação. Não, é enganação. A gente não tá tentando se passar por outra pessoa, né? Não, vocês só estão tentando contar uma mentirinha, né? Tá. Ela tá tentando extrair informações de vocês e vocês estão tentando enganá-la, certo? Com informações falsas. Não, informações distorcidas. É, no máximo aí é uma... um anuviamento da verdade. É... Bom, louco, a entropia é nada mais nada menos que o círculo de fogo, uma briga de robôs. É uma leve distorção da realidade, nada mais. Ok. Ela olha pra vocês, sorri. Entendo. Então vocês vieram em busca de informações da entropia. Isso. Certo. Você tem? Vai passar? Algumas coisas eu posso ajudar vocês. Gosto de você. Vira pra lá. Ah. Isso não é hora. E aí? Eu tô abrindo... resolver isso. Você faz o que você quiser. Uma informação do mestre aqui. Eu já vi esse símbolo, assim, dos caras aí, em algum momento. O símbolo desses caras? É. O Caranguejo Brasil? É, o Caranguejo Brasil lá. Caranguejo Brasil. Ou já ouvi o nome dessa patrulha deles em algum momento, no qual eu estava batendo um lero com nada com vazio? Não. Nunca vi esse símbolo lá. Nem o Patrulho da Perdição, nada. Nada. Nem o nome dela. Pentar. Pentel, eu chamei ela, caralho. Chamou ela de lapiseira, beleza. Senta aqui. Bom. Fala um pouquinho pra nossa. Ela olha pra você. Só um pouquinho, assim. Isso, garoto. Só pra não. Ela olha pra vocês. E fala, bem. Como eu disse, a entropia é o fim inevitável do universo, do multiverso. Certo. Não existe nenhum sistema perfeito. Correto. Que gere energia continuamente. Uhum. Por isso, a energia que existe no universo um dia se dissipará e o multiverso deixará de existir. Certo. Compreendem? Sim. O que mais vocês desejam saber? Como impedir isso? Você sabe que quando acabar o universo, a gente acaba também, né? Certo. Mas às vezes... Compreendo. É o que a pessoa quer, entende? Não, eu entendo, mas não é o que eu quero, não. Tô a fim de ser exterminado no momento. Eu quero ser exterminado mais pra frente. Deixa eu entender. Rowan Darkwood foi quem mandou vocês aqui? Quem? Rowan Darkwood. É esse mesmo, Rowan. Ele disse que a gente podia ter informações com vocês. Certo. Ok. Eu entendo. Sério, eu não, mas tudo bem. ela vai e se afasta um pouco de vocês. Então vocês querem impedir o fim do universo. Na verdade eu só não queria eu morrer. O universo que se exploda. Entendo. Você disse que a entropia é uma causa natural, certo? Exato. Mas o que nós presenciamos não foi uma causa natural. Ela foi forçada. Isso é Nós só queríamos voltar a entropia para o seu estado básico. De que forma? Ela foi forçada. É isso que eu estou perguntando para você. Que Mas deixe que de vocês... ser uma coisa forçada e volte a ser natural. O que vocês viram ser forçado exatamente? O que aconteceu? Vocês não me dão informação nenhuma. Como eu posso ajudá-los desse jeito? No nosso mundo existia uma história, um mito, que existiam 7 proteções mágicas que defendiam da destruição. E aconteceu que a última proteção foi destruída e o nada e o vazio vieram atrás do nosso mundo para destruí-lo. Foi isso. Mas então vocês... Não foi natural. Entidade... É o que as a gente o quê? Entidades. Não, dizem que é uma só, que chama nada e vazio. Tipo nome e sobrenome. É uma jornada vazio. É, jornada do vazio, alguma coisa assim. Eu sou cheio na jornada vazio. Bom, a gente não presenciou eles, presenciou apenas seus soldados. De que mundo vocês vieram? De Arton? Nome? Arton. Eu acho que você não conhece. Arton, ela olha pra trás, balança, dá uma chacoalhada assim positiva com a cabeça, um dos soldados pega e sai correndo. E some. Ai, meu Deus, o Desmond tá aqui. Foi buscar a ficha. Se a senhora precisar falar abertamente com a gente, se quer alguma informação, pede, não precisa mandar o soldadinho correr, não. Tá bem, onde deixa fica Arton? Não, a gente já tá na sala dela. Ah, vocês querem uma cadeira? É que eu acho. A questão é que ela acha a gente tão perigoso que precisa desses soldados todos aqui pra ficar perto dela. Isso. Mas se você Mas quer ir pra lá, em off, tá. Pelo que você disse, faz sentido pra ela. Uhum. Por que não vai adiantar? Eu faço isso. Já não existe. Já, quantos soldados são? Só por curiosidade. 38. Sim. 38? É. Ok. Todos eles estão a 12 metros uns dos outros. Ah, é? É, eles estão em distanciamento. Legal, hein? Sala é grande. Não, a gente não tem uma magnetografia. A gente não tem magnetografia. Gente, eu acho do gigante. A gente só tem do gigante. A gente tem do gigante. Eu acho que a gente precisa dar uma ponderada antes de a gente continuar respondendo essa nobre senhora. Vamos então pensar um pouco sobre isso. Aí coloca a mão no queixo, Jeff, e aí eu agora troquei tudo pra mental, tá? Vamos estabelecer aqui a nossa linha de raciocínio, gente? Pra gente falar o mesmo caminho com ela aqui? O que você descobriu sobre ela? Então, Jeff, tudo mental, tá? Ok. Quando ela tava falando de entropia, eu senti que ela ia basicamente gozar descrevendo a entropia pra gente. Eu acho que uma pessoa que tem um orgasmo com entropia não tá do nosso lado. Você acha que alguém que teve um orgasmo, vendo o nosso universo, mundo sendo explodido, é uma pessoa boa? Ela vai torcer contra a explosão. Ela é uma pessoa ruim. Mas você tem que entender uma coisa, Gris. Algumas pessoas leem mentes, viu? Se ela mente, ela já sabe que eu sei isso faz muito tempo, porque eu já sei isso faz um tempinho. Talvez ela nem se importe com isso. É, então, é isso, essa é a questão. Eu acho que você fica falando. Se essa pessoa fala que a gente quer matar a entropia, como ela chama, talvez não seja uma bolinha de aproximação, entendeu? Eu acho que por isso, boa. Por isso que eu disse que a gente só quer restaurar o estado natural. Ah, é, então toma cuidado que a gente vai falar pra ela só aí, então, beleza? Ah, não, tranquilo. Tira a mão do queixo. A gente mora em Ayrton mesmo, tá fodido já. Apesar que já explodiu lá mesmo. Ok, voltei pra voz normal, Jeff. Não tava só no pensamento. Voltei agora pra voz normal. Desliguei o chat privado. É a luta de cada dia, né? Peraí, que eu preciso checar uma informação aqui. Ó, aqui em off, gente. Então, assim, eu acho que se ela teve quase orgasmo descrevendo entropia, ela não vai, sabe, muito nos ajudar se a gente falar exatamente o que a gente quer. Tem que tomar um pouco de cuidado com ela. Assim, eu acho que a gente tem 38 motivos pra estar preocupado com ela. 39, se contar ela. E ela tem um motivo pra estar preocupado comigo. Por quê? Está guardado nas minhas costas. Está guardado nas suas costas? Eu também quero saber. O cajado de Kanadranok. Ah! O que ele faz? É uma magia bem fortinha. Toque da morte? É mais um pouco mais forte. Qual que é, cara? Fala aí. É um toque da morte nível 100. Nível 100? Aham. Caralho, dá quanto de dano isso? Ela vira e fala pra vocês. Pera, gente, a gente pode mudar esse nome? Porque cajado de casa de draco é muito grande. Chama de Bull Stick. This is my Bull Stick. Ela pega e fala assim, ela para. Pensa também. Coça o queixo também, igual o Grel fez. Deve ser algum tique de Ranger isso. Tá? Ela coça o queixo igual o Grel fez também. Enquanto eu coço meu ouvido aqui. E aí ela pega e fala, bom, eu sei como eu posso ajudar vocês. Eu tenho aqui algumas informações que eu posso mostrar. Pode ser que ajude vocês. Porém, isso fica nas catacumbas, no subsolo de nossa fortaleza. Tô achando que é uma armadilha. E lá é onde guardamos os nossos maiores segredos. Apenas um de vocês poderá ir comigo pra ver. Ah, eu vou? Não, pera, você tem que ter decidido com calminha. Ah, fiquem tranquilos. Oxi. Vai lá, quem vocês acham que quer ir, que vai? Você. Eu acho que eu. Por que eu? Porque tá vindo. Vamos pensar bem, gente. Vamos pensar bem. Estamos aqui em 4, temos 4. Ó. Modo bárbaro. Eu acho que eu, por quê? Eu vejo qualquer magia que tiver. Vejo através de qualquer ilusão. Bom, ah, o corpo dela inteiro bom. Brilha. Eu imagino o corpo dela inteiro brilha. Parece um espectro pra mim ali. Exato. Inclusive, duas pedrinhas flutuam ao redor da cabeça dela. Ah, ela tem duas pedrinhas. Estão invisíveis, tem. Ah, não, então eu já queria saber o que essas pedrinhas únicas fazem aí, caralho. Uma rosa e uma azul clara. Pedrinha invisível. Pega o livro do mestre. E eu tenho bastante imunidade de resistência e eu tô como elemental, então ela não sabe a minha forma verdadeira. Tá como elemental? Eu sempre tô como elemental de magia, eu ando assim. Mas que bosta isso. Pra mim, você é um furacão? Ela não sabe a minha aparência verdadeira, eu posso me metamorfosear à vontade. Esse amigão também tem visão verdadeira, viu? Por causa de alguma habilidade, acho que foi 20, sei lá que nível. 20 todos. Não, visão verdadeira também tem, whatever. É, então, todo mundo tem. O que é cor lavanda? Mas é, lavanda eu coloquei. Tipo um lilás. Lavanda é a cidade dos fantasmas. Não, lavanda é lilás. É, não, ele quer saber qual que é a cor lavanda. Gente, falando aqui agora em mental, tá, Jeff? Tem um movimento cor de rosa. Gente, e se a gente mandar a Ciere e eu vou de gaiato? Com aura de objeção. Como? Eu tento discretinho atrás deles. Pode ser. Não sei se é o suficiente. A gente se junta aí um grupinho, faz um bololô pra eles não poderem contar quanto você. Eu saio escondidinho, consigo seguir na surdina. Eu acho que eu consigo. Eu topo. Não. A gente junta um grupinho pra ele pra ficar meio amontoado de um fuzuê. Eu sou magrinho, fico escondidinho e vou. Eu tenho soldado, então tendo muito soldado, eu posso me esquivar por entre eles, sei lá, ou então eu posso trocar de armadura e ir em forma de névoa. Ok. Aí eu vou em forma de névoa, sigo eles. E aí, se tiver treta, ela não tá sozinha, tem eu. Em forma de névoa é mais segura do que esse ir na surdina, eu acredito. Vai em forma de névoa. Eu faço um ventinho pra você vir atrás de mim. Beleza, Não, então, claro que não é seguro. É, mas a gente tem que tentar. Ô moça! Licença, moça. Relaxa que eu protejo vocês. Ô moça! O Celerinho pôs a pica na mesa! Gente, eu vou no banheiro trocar de armadura. Ô moça, eu vou no banheiro. Vou no banheiro trocar de armadura. Desculpa, moço, mas demorou 25 minutos lá pra buscar gente. A gente ficou esperando lá fora, tô precisando ir no banheiro. Se você puder dar uma esperadinha, só preciso ir no banheiro rapidinho. 10 assim. Minutos. Eu tenho necessidades humanas, gente. Desculpa, tem que ir lá. É uma sabedoria. Não, eu vou no banheiro de outra questão. Senhora, enquanto ele vai no banheiro com a senhorita, me desculpa. Ah, desculpe, mas você não pode ir. Por quê? Eu não sei exatamente o que você é. Como assim? E eu tenho medo que você possa danificar os documentos sagrados e raros. É, você vai tocar o. Como assim? Não tem problema, manda a guarda comigo no banheiro. Você não é um ser humanoide. Não. Claro que eu sou. Não é. Sabe pelo metal de magia? O problema é a Tamiris e com ela, Ariel. Tudo bem, por quê? Mas você não é de carne e osso. Ah, você quer eu de carne e osso, é isso? É, você não. Você é um ser espiritual. Racismo! Algo do gênero. Eu entendi o que você carnismo. Quer. Sinto muito. Não, eu resolvo esse problema pra você. Fica tranquilo. Põe ali, caralho. Eu sou. Só fazer magia. É, mas eu posso pegar as habilidades só, Ariel, então tá de boa. Fazer uma mini transformação. Eu viro eu. Você vira você? Eu viro eu. Eu viro eu. Assim está melhor para a senhora? Ah. O que é isso? Ilusionismo ou transmutação? Ilusionismo. Ah, não teve ilusionidade, gente. Eu acho que não. Joga sua enganação aí. Ela não tem visão da verdade. Vai dar certo o plano. Exato, ela perguntou pra mim, é porque não tem. Tá respondido aí, Vendor, se tem alguma coisa. Interessante. Bom. É que eu acho a outra aparência mais bonita. Eu gosto de roxo. Bote a outra aparência. Não. Por quê? Porque me cansa ficar mudando, meu amor. Sabe? Eu posso fazer uma quantidade de magias por dia só. Sério? É, cansa as pessoas. Nossa, não sabia que isso existia. Não? Quantas vezes por dia você consegue fazer isso? Ah, depende do dia. Como depende do dia? Tem dia que eu não uso só essa magia, tem o dia que eu uso outras. Ah, mas assim, na média. Na média? Na média. Difícil? Ah, Umas duas só. Uns 90, né? 90 vezes. Umas duas só? Acho que é, depende. É porque depende de muitas outras magias que eu uso. Entendi. Mas já usei essa uma hoje, então só posso mais uma. Tá bem, venha comigo então. E quanto a você, jovem, meus soldados irão acompanhá-la até o urinol. Maravilha, vou lá, gente. E quanto aos demais, eu peço que vocês aguardem aqui, por gentileza. Exato. O Jeff. Oi. Eu marquei a Tamires como alguma Hunter's Mark. Com Hunter's Mark? Vai dar dano em você. Dá dano em mim que ele vai vir. Agora eu vou rabo dele. Mas você tá com um elemental de magia? Não. Não? Não, porque eu não me transformei de novo, esqueceu. Mas você não vai ficar só com os poderzinhos? Vou ficar com os poderzinhos, mas não ativei ainda. Ah, então a magia do... Ah, não ativou ainda. Não ativei, okay. Não ativei. Beleza. É só pra eu ativar ela, uhum. Beleza? Sim, fica no subsolo, nas catacumbas. Não vai demorar muito. Peço que aguardem. Vocês receberão... um chá? Está bom para vocês? Eles gostam de gorade. Eu não sei o que é gorade. Caramba, vocês têm um problema nesse local, hein? Deixa eu achar então. Que tal o hidromel? Hidromel, isso é sensacional. O Jeff, eu queria um também. Nesse tempinho. Eu já fui no banheiro, né? Não, você tá maluco. Vou aproveitar essa enrolação aí pra me acelerar. Nesse tempinho eu já fui no banheiro. Vocês estão conversando ainda, seu maluco? Não, Jeff. Tô dizendo. Porque esse tempo aí que o pessoal tá conversando, tá contando já, mandando me trocar de armadura. Tá contando o quê, entendeu? Rapaz? Fica de boa aí. Não, por que não? 10 minutos aí, pô, menos. Essa conversinha de do que tomar vai uns 2 minutos, pô. Já perde esquerda na armadura que eu ponho. Ela pega e fala: bom, mais alguém gostaria de ir ao banheiro também? Ah, mas eu achei que ela oferecia hidromel, já ia erguer. Não. Ótimo. Ela vira e fala pros soldados: bem, levem-nos até o salão de espera. Sirvam hidromel. Alguma coisa pra eles comer. Cuidem bem deles. Não os matem, por favor. Quanto ao outro jovem, ele não vai pro salão de espera agora. Mas vocês levem ele até o banheiro. Tá? Escoltem-no até o banheiro. E cuidem bem dele também. Não o matem. Você me acompanha, por favor. E não me mate. Devo matar? Mas o que você está falando? Ah, não. É só mania do meu mundo. Vocês têm costumes estranhos. Um pouquinho. Devo alertá-la que as catacumbas são repletas de criaturas perigosas. Ah. Então levarei uma escolta conosco. Venham. Fique tranquila. Os soldados eles se dividem em três grupos. Então 38 dividido por 3 dá quanto? Não. 13. Não. Droga. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu não gosto desse local. Ficam 3/3 com o grupo, uhum. 1/3 fica com vocês e 1/3 fica com o Griel. Foi o que eu disse! Peraí, o grupo se divide em 5 partes. Virou 5. Ah! 3. 2/3. Vão. 3 vão com o grupo mais numeroso. Uma parte com você e uma parte com o Griel. Tá. Tá? Não entendi, tudo bem. 3/5 com o grupo. 38, 13, 13. Ah, tá. Ah! É que eu tô vendo, tipo, eu tô achando. Nossa. Tem alguém me ligando? Ah, não, relaxa. Relaxa, Dê. É que eu achei que era o meu, mas eu achei estranho, porque eu não sei se eu tô no meu. Ó. Vão 8 com o Griel. Ok. 7 com a Ciere. Ok, tá mais tranquilo. E 23 com o restante do grupo. Ah, então beleza. Não, então tô tranquilo, eu tô safe aqui. Beleza. Ok. Tá com 8 pessoas então. Tá com 8 pessoas. Você tá com 8, o Griel tá com 8. Tá bom. Tá, e o restante tá com 20. Eu tô olhando os caminhos, viu, Jeff? Eu tô vendo o caminho que tá levando a série pra depois já acelerar tá. O progresso. Os 8 que tá. Vão te acompanhar, Griel, o capitão deles incluso, né? Pega e fala: venha, por favor. Iremos guiá-la até o banheiro. Obrigado. O Griel vai sumir no banheiro. E eles pegam e falam pra você: é um pouco longe daqui, espero que dê tempo. Não está muito apertado, está? Bastante. Eu sinto bastante, na verdade. Você não pode me indicar o caminho? Eu corro bem rápido, eu preciso muito ir no banheiro. É complicado o caminho. A gente guia você, não se preocupe. Eles não são. Iremos o mais, rápido possível. Então vamos, tô acelerando o passo sempre, Jeff. E eles vão levando você, Griel. A Pentar vai com os outros 7 soldados, se afasta, sai do salão e com ela, Siri, vocês entram numa torre e começam a descer a escadaria da torre infinitamente. Demorou. Tá? O restante do grupo vocês vão para um outro salão com alguns bancos, certo? Eles convidam vocês a sentarem nesses bancos. Vocês sentam? Celerin? Lisbeth? Ok. Vocês sentam nesses bancos, tá? E aí um dos soldados sai e volta trazendo pra vocês hidromel, pães e frutas. Cuidado, o banco é um mímico, vocês vão ficar sem popô. É um mímico. Eu ri, você riu, sofá riu. Por isso que é um mímico, entendeu? Vai pegar o popô. Ok, vocês sentam? Celerin senta também? Restante senta, Murin, então, sentam junto, tá? E eles servem pra vocês hidromel e pães e frutas. Ótimo. Sirvam-se, por favor, fiquem à vontade. Hidromel? Pentar pediu pra que tratássemos muito bem de vocês. O que vocês fazem enquanto vocês aguardam? Repete, de que cortou. Ela vai virar o cantil dentro do hidromel pra ficar um pouco mais fraco. Ok. Certo. O que, que você tirou do cantil? Seu do cantil. Ah, mas você escolhe agora. Nossa, pode escolher. Ah, é? É? Esqueceu que aprimorou? Pega o melhor lá. Pega o melhor lá. Cura maior. Qual que é o 20, Jeff, do cantil? Colocou água no hidromel, então. Colocou água no hidromel, né? Mesmo. Qual que era o 20? Ok. Hidromel, então, tá aguado. Celerinho, você faz alguma coisa? É hidromel. Vai aguar o seu também? Celerinho. O Celerinho se encontra? Não. A gente tá falando de rio, o Bredão nem tá no ouvinte. Celerin sumiu. Acho que ele tá mandando mensagem a alguém aqui. Gente, hidromel. Bredão, tá aí? Brad. Alô. Estão me ouvindo? Agora estão. Alô? Sim. Alto e claro. Te ouçamos. É, tinha caído a internet, voltou agora. Ah, é complicado. Eu tô vindo com delay aqui, caramba. É, eu também tô. Bom, Celerin, a Lisbeth diluiu o hidromel dela com água. Do feedback de alguém antes. E tomou, né, Lisbeth? Aquele negócio o quê? Acho que é um tipo de restauração que tinha. Tipo uma cura. Ah, restauração. Epocler. Epocler. Alguém quer sal de fruta? Epocler. Tá quase de ontem esse aí. Ai, caramba, ok. Tá. Celerin, você faz alguma ação ali? Você faz alguma coisa enquanto aguarda os demais? Então, eu não sei o que tá acontecendo, que eu não ouvi nada. Tá, desculpa. Eles levaram vocês pra um salão cheio de bancos acolchoados, tá? Pediram pra vocês sentarem, sim, todos sentaram. E trouxeram hidromel, pães e frutas pra vocês. Uhum. Você vai fazer alguma coisa? Como vai só ficar de boa, comendo e bebendo? Não, eu vou pegar um... o que parece ser um baralho E vou ficar, tipo, jogando paciência sozinho pra passar o tempo, mas observando o que os guardas estão fazendo. Certo, entendi. Você não vai comer nem beber nada, então? Não. Ok. Só a Lisbeth, o Mourinho e o Theon vão ficar bêbados. E a Toph? E a Toph? Ah, Toph, a Toph vai ficar bebaça, né? Acabou de sair de uma ressaca. Ok, tá. Vocês ficam aguardando lá, beleza. O Celerin jogando o baralhinho dele, o restante comendo e bebendo de boa. Tá, a Toph ficando bêbada outra vez, certo? Enquanto isso, eles vão levando você, Greal, pro banheiro. E assim, o banheiro é longe. Vocês vão indo, e vira corredor daqui, vira corredor dali, vira corredor, e vira corredor, e vira corredor, e vira corredor. E eles, calma, senhor, só mais um segundo. Aguente firme. Temos certeza que o senhor vai conseguir suportar. Já estamos chegando. O filho da puta, tá dando vontade de na vida real. Tô achando que os caras estão te trolando, Ariel. Eu também tô. Como que é a porta do banheiro? Que porra. Tá escrito em algum jogo ou como que é? Não, calma, você não chegou no banheiro ainda. Caralho, já deixa eu correr na frente deles. Vocês vão indo, né? Até que vocês param. No caminho. Até que vocês param num salão grande, tá? E os que estão à frente param, né? Se viram, né? E aí o que tá mais atrás, o capitão, ele fala: senhor, espera um minuto. O que aconteceu? E eles vão se aproximando todos pra confabular, né? O que? E aí, eles, que eles fazendo? Repete. E aí um, eles pra, se aproximando de. Eles se aproximam, o grupo todo se junta ali perto de você, né? Pra confabular. E aí o que ia guiando o caminho, ele pega e fala: senhor, eu me perdi. E aí eles. Pode deixar que eu. Pegam, olham pra você, né? O capitão olha pra você e fala: não se preocupe, senhor. Chegamos. E quando ele fala chegamos, todos eles saltam em cima de você pra te atacar com suas espadas. Ok, tava esperto, já sabia que ia fazer isso, viu, Jeff? Nunca tava muito na cara. Quem vai no banheiro agora? Quem vai no banheiro sou eu. Ok. Enquanto você mata o Ariel aí, eu vou no banheiro. Tá. Os demais, vocês vão tomando, quem vai comendo? A Lisbeth tá comendo, o certo? O casamento vermelho. Lisbeth, já que você está comendo, joga um save throw de constituição, dificuldade 30. O Rafa é imune é veneno. O Murin passa automático, né? Não, você tem mais bônus, né? Você tem mais carisma, mas ainda assim não passa. Não chega. Você não tem 21 de carisma. Carisma tem 24. Mas que dá mais 7. Ok, então você falhou, Lisbeth. Que divertido, você foi envenenada. Mas eu tomei aquele bagulho lá. Que envenenado pouco. Vamos ver se a restauração menor vai em. Bom, ela não impede você de ser envenenada. Vamos ver o veneno, o que ele causa. E se ela pode cancelar o efeito do veneno. Entendeu? Espera aí que eu vou puxar o veneno aqui no livro. Isso, eu puxo a magia aqui. Conte nos altos que eu avisei. Tá bom, todo mundo. Bom, poison é de envenenado, ela cancela. O que foi? A restauração menor cancela a condição envenenado. Cancela a condição? Aham. Uh-huh. Eu acho que se cancela a condição, então cancela o efeito também. É, ela toma, ela fica envenenada, depois ela bebe pra digerir e já tira. Ok. Certo. Só beleza. Ver se tem algum efeito inicial pra que se ela sente ou não. Bom, o que acontece é o seguinte. Não percebeu. E aí eles deixam vocês comendo, e depois que vocês entornam a primeira caneca de hidromel, né, vocês escutam o som das espadas sendo sacadas e eles saltando sobre vocês pra atacá-los. Então todos vocês podem jogar a iniciativa agora. Que bom que eu tenho um alerta e não fico surpreso. Quem não tem alerta vai se fuder. Mas não tá todo mundo esperando que vai ser atacado? Eu acho que não. E eu tô. Não, mas você não. Tá porque você tá sozinha, né? É a vida. Tá, eu vou considerar que vocês não estão surpresos, porque o Grel já tinha deixado bem claro que era uma armadilha, né? Não. Por que você tirou o fone de ouvido? O microfone tá aqui, viu? Eles não me ouviram. A Tamiris veio perguntar um negócio pra mim que tirou o fone de ouvido do ouvido dela. Ao invés de mutar o microfone. Louca. Para de rir. Louca. Ok, tem 23 guerreiros atacando vocês ali. Caralho. Vocês estão fodidos. Eles sacam suas espadas. Todas elas espadas longas. E vos atacam. Bom, vamos ver. Iniciativa. Cadê meu bagulho de iniciativa aqui? Aqui. Bagulho de iniciativa. Griel, 42. Murin Lupino vai sair fora. Murin sai fora. Theon sai fora. Toph sai fora. Celerin foi? 28. Tá, não apareceu, não entrou automático aqui, 28. Lisbeth, não, porque ela tinha selecionado o token. 14. Deu 14 dela, né? 14. Beleza. Vou rolar a iniciativa pros caras. Pros soldados. Eu rolo uma também? Vai rolar também. Também? Também. Ô, Jeff. Oi? Ali onde eu tô, na sala de... de jantar, assim, tem algum soldado que se destaca mais? Não. Todos parecem ter a mesma patente, vamos dizer assim. Ah, tudo peão. Ok. Já rolou a minha iniciativa, já? Já foi, 42. Não. Não, você não rolou, né? Não, então rola aí, Grel. É que então já tava 42 estava aí porque é o número da entropia. Né? Do Grel baixou. É que eu tinha lá na tela. Não entrou automático, Grial 37. Eu sei como fazer pra iniciativa ir automático. Sim. Você tem que clicar com o botão direito no seu token e rolar a iniciativa. Boa. É que quando a gente rolou ainda não tinha os tokens aqui, o turn order. Ah, tá, legal. Entendi. Eu esqueci. Desculpa, gente. E eu preparei um negócio de todos aqui pra lembrar. Sou burro, mano. Nossa, seu microfone ficou baixinho ali, ó. Sério? Aham. Peraí, já volto. Vou rolar a iniciativa da Pentar aqui. Caralho, vou gastar um luck aqui nessa porra. Ô, Gabriel, me fala uma coisa, você rola iniciativa com vantagem? Eu rolo. Ele rola. Então também rola. Por que ele não rolou? Na primeira tinha sido, tinha apareceu dois dados. Não, tá certo, meu. A iniciativa era 37, gente. Eu joguei a segunda vez só pra testar. Esse era o mesmo buff do bônus. Mas você não joga com vantagem. Não, mas é que... Jogo com vantagem. Não é isso aí. É que na iniciativa não mostra no quadradinho que tá com vantagem ou não. É, mas foi vantagem. É, sim. Aí tu é que você clicou com vantagem. Você clicou com o botão direito e depois jogou de novo, aí ela mudou. É, porque. Não, é porque eu testei pelo token da iniciativa, entendeu, Brito? Sim. Talvez era o mesmo buff. Mesmo buff não, como é que chama? Se era o mesmo bônus. Ver se eu não joguei bônus errado. Sim. Porque como eu tô sem a minha ficha aqui, entendeu, gente? Uhum. Eu tô tendo confiado que tá aqui na ficha aqui. E como não tem lugar que eu atualizei, eu fiz o teste, né? Certo, tranquilo. Dá pra copiar essa porra? Não dá pra copiar. Tá fazendo pum aí. Olha aí. Tá aí a nossa iniciativa. Griel, você está cercado. Todos os soldados eles estão ao seu redor, uma distância de aproximadamente 3 metros de você, cercando você. A distância entre eles varia entre 1 metro e meio a 3, certo? E quando o capitão fala, chegamos, senhor, eles sacam as espadas e saltam na sua direção. Mas você estava esperando. Qual a altura que você tem? Age primeiro. Qual que é a altura que tem aí no teto, Jeff? O teto? 18 metros. É. Eu pulo pra cima, pulo 18 metros. E na hora que eles pulam, que juntam ali no meio, flechado em todo mundo. Ok. Eles estão a... Acho que é um raio de 3 metros, né? 3 metros de distância de você, sim. Do alvo. Então são 8, né, Jeff? 8 soldados. Então eu jogo 8 ataques. É, eu vou usar o bônus action pra fazer a java veloz antes, né, de tudo isso. Certo. E o bônus que eu posso usar do haste, quanto que é? É mais um ataque só, né? Isso. Então tá, então 9 ataques. Então 8 ataques, só que é com tripla vantagem. Como é que eu jogo tripla vantagem? Será que eu fiz aqui? Eu acho que não tem. Eu acho que você fez. Ah, acho que fiz sim. É, eles são humanoides, né, Jeff? Então isso. São inimigos favoritos. Gente, desculpa aí que eu tenho que achar qual token certo que é, tá? Relaxa. Arco, favorito. Super vantagem, favorito, tá aqui. Haha, 9 ataques desse. Caralho. Falta mais 6, mas vamos lá. Aí não, pera, por que ele jogou 6 dados? Era pra ser só 3 dados. Porque você tá com vantagem. Ah, tá com vantagem ativa, gente. Desculpa, agora vai. Foi o quê? Foi mentira isso aí, então? Ó, Jeff, o primeiro teste foi... O ataque foi 38. 38? Não. É 30, 35 e 42. Só que o 30 foi uma falha crítica. É mais 24, gente. Não, mesmo assim, você tirar um no dado ainda é uma falha crítica, não é? Não, mas errado, foi. Tá mais 29 aqui. É então uma falha crítica. 24. Deixa eu achar certo aqui. Quebrou seu arco. Acho que é aqui, ó. É esse aqui, gente. Beleza. Ó, Jeff, pronto, um crítico. Arco, esse é o certo. Tá, esse ataque vai em todos eles. Os 3 ataques vão em todos eles, é isso? Não, isso aqui é um ataque só, porque eu tenho super vantagem. Ah, tá, isso é um ataque só. Ok. Então, crítico. Ó, então, primeiro ataque... 2 críticos. Ó, então, o primeiro deu 43, o segundo deu 29, só que o segundo é crítico não natural, né? Terceiro ataque... Deu 28. Quarto ataque. Terceiro ataque você errou. Crítico não natural também. O terceiro ataque foi de 28 no dado, Jeff. Foi 34 o resultado. Ah, então acertou. Não, tá certo. Então errou. Não, pera, tô ficando confuso, gente. Alguém me ajuda aí? Ó, o número que aparece ali na tela é o resultado. 3 em 3. 28. Ó, o primeiro foi um crítico no 44. O segundo, um crítico no 43. Beleza. O terceiro deu 36. E o quarto? O crítico no 40. Beleza, então já foi 3 críticos no normal, né? Isso, 4 ataques. Agora o quinto, vai lá, me ajuda aí. Esse aqui foi crítico no 19. E crítico no 18 também. É, só que é um ataque só, super vantagem. Sim, então 43. 4 críticos e 1 ataque. Não foi crítico, mas foi acerto. Sim, 41. 7, foram 6. Ataque. Isso. 35. 8º ataque. 36. E 9º ataque. Aí. 35. Ô, Jeff, foi acima de 34, acertou. É, 1, né? Então vamos dar o dano aqui. São 4 críticos e 4 normais. Não, 5 normais, né? Todos acertaram. Espero que esteja certo aqui os resultados, né? É só clicar aqui que sai, né? É, clica no ataque que sai. Não, não tá saindo aqui o dano, não. Como é que faz pra sair o dano? Clica em cima do nome da arma. Em cima do nome da arma, Ariel. Isso. Deu certo? É um D10 mais 37? Ó, é um D10 mais 37, mais um D8, é isso aí mesmo. Mais 2D8. Pera aí, mas foi crítico, né? Ele já rola automático quando é crítico. É, o que foi crítico ele já rola. Só você clicar em cima do crítico que ele rola automático. Não, Jeff, mas ele rola o crítico do jogo que ele dobra os dados. O meu, lembra que eu dobro a minha proficiência? Cara, Ariel, rola um dado e fala o resultado. Ah, foda-se, vai ser assim. Mais fácil. Vai, então deu isso aí. Tá, é um D10, mas... Isso, é mais 37. Então, o crítico é isso, Bredão. É 37 vezes 2. É o 74, entendeu? Que teoricamente aparece ali. Isso, aparece em algum lugar isso? Aparece, tá aparecendo um 42, que é o normal, mais o 74, que era o crítico. Esse daí tá com um errinho. Tá, então como é que eu faço? Só jogar nos críticos mesmo que vai? Clica no ataque que foi crítico, que ele já vai direto. Beleza, então 44 já foi. 43. 43 de novo. 43. 42. E você lembra quais foram os acertos? Perdão. São 4 críticos, 5 acertos. Acerta se eu jogar qualquer um, né, gente? É? Ah. Quantos ataques você acertou, Ariel? 9. Oi? Quantos ataques foram acertar? Foram acertos? Um em cada um, né? E um num segundo. Ah, um em cada soldado. Um em cada um e um mais um. Isso. Ó, mais 74, 38 mais 74 mais 8 é um ataque aí? Não, esse 74 tá errado, eu acho. É só quando é crítico. É só quando é crítico. Foram quantos críticos? Foram 4. Então só abole um desses 5 testes aí e vou jogar então 5 testes normais, né, Bredão? Isso, calma aí. Então deixa eu fazer aqui os danos pro Jeff. Mas ó, o primeiro um deu. Só multiplica, gente. Ó, um. Ah, pode ser. Então 83 cada crítico. 4, 5. Pronto, eu joguei 5 ataques. E os que não tem o mais 74 já tá certo o dano. Ó, Jeff, é um em cada um e um cara vai tomar 2. Peraí que eu Os que foram críticos foram 83 de dano. E os que não foram críticos tem os danos aí. Quantos tomaram 83 e quantos tomaram outro dano? 4, 83 e 5 e 4 não. E aí, em quem você vai dar o ataque normal? No que teve crítico ou não, Ariel? Porque tem um cara que vai receber 2 ataques. Bicho, eu não consigo mais ouvir o Ariel. O Ariel caiu. Alguém levanta ele. Engraxadinha! Olha ele aí de novo. Não fui eu que digitei. Ah. Ô, Brad, me ajuda aí. Esses 40... 39, 40, 40, 47, né? Desculpem, voltei. Então, Ariel. Oi. Quem vai receber o segundo, o nono ataque? O capitão. O capitão. E o crítico também. Isso. Porque então, eu comecei por ele. Eu comecei por ele, dei a volta em todo mundo e o último foi nele também, entendeu? Tá. Então, o capitão... É... O primeiro e último ataque no capitão, que é 83 de um crítico e mais 43 no normal. Eu também posso dar mais um ataque, porque tem ataque de horda, né? Já usei bonus action, né? Já usou, mas acho que o ataque de horda é só quando você usa ação ataque, você não usou ação ataque. Eu usei na bonus action, na ação adicional do haste. Ah, na ação adicional do haste, então você pode dar um ataque extra. E o do cara que tá do lado direito do capitão, Jeff, vai mais um ataque. Então joga aí. Então... Foi. Acertei. Um ataque normal nele. Dano, só apertar aqui. 42 mais 8. Então, ó, no capitão é um crítico e um normal. Isso. Sim, fala desse último cara agora. No segundo cara. É um crítico e um normal. 50. Ok, tudo anotado. Depois mais dois soldados receberam crítico. Já anotei. E, e os outros quatro, um ataque normal. Desculpa, viu, gente? Muita confusão. Tá mal. Certinho aqui já. Foram tudo isso, Jeff, só isso. Depois do Griel, então. Os soldados, eles vão atacá-lo e vão revidar. Nenhum deles caiu, eles estão vivos, Griel. Caralho! Certo? Eles soltam as espadas no chão, sacam arcos curtos das suas costas e atacam em sua direção. Ok. Você vai defender? Eu não vou nem... Você tem reação para usar o poder? Tenho reação, vou usar o poder do vento, do arco. Ok. De vento. Certo. Beleza. Eles disparam então as flechas voam na sua direção. Você usa o poder do seu arco para dissipar as flechas, né? E as flechas voam em todas as direções e não te atingem. Eles ficam espantados com aquilo. O capitão dá ordens e dois dos soldados saem correndo, se afastando em busca de reforços ou alguma coisa assim. Sim, moio. E os demais permanecem ali disparando para disparar flechas em você. Ok. Ok, vamos lá, vamos adiante. Celerim. Ok. Como eles estão disposicionados na sala? Ah, espera um pouquinho. Então aí. Espera um pouquinho. Porque antes disso eu tenho uma ação surpresa. Vocês não estavam com o pé atrás igual eu, né? Eu tava. Eu tenho alerta. Tava mais não. Ah, o Celerim tem alerta, né? Então deixa eu rolar uma iniciativa aqui. Deixa, tem uma pessoa X aí. E essa pessoa tem... é um mímico. É uma cadeira. Ok, Celerim, pode fazer sua ação que o mímico age depois de você. Tá, então como que as pessoas estavam disposicionadas na sala? Sentadinhos em cima do mímico. Sentados em cima dos mímicos. Vocês, né? Os soldados atrás de vocês. Ó, é assim, ó. Imagina uma sala que tem uma mesinha de centro. Uhum. E poltronas dispostas ao redor dessa mesinha de centro. Vocês estão sentados nessas poltronas, ao redor dessa mesinha de centro, comendo. Tá? Certo. Você tá ali, abaixado, sobre a mesinha de centro, né? Jogando sua paciência. Os demais estão sentados nas poltronas comendo. Tá? E aí você vê os soldados vindo por trás de vocês pra atacar vocês. E aí a mesa, ela abre uma boca gigantesca pra tentar devorar. E você vê os sofás abrindo bocas gigantescas pra devorar seus companheiros. Eu não sei que até mesmo. Mas você tem alerta soldado, e ganhando a iniciativa, então você é antes de todos eles. Tá, mas os soldados estão em linha reta, circundando, como estão? Circundando todos vocês, cercando. Cara, tá. Cagada, acertei que era um... Foi mal, galera. Eu pego, assim, a carta que tá no meio, a carta que eu acabei de pegar, jogo ela no meio da sala, da mesa onde a gente tá. Vocês não queriam ver isso, mas agora sofrerão as consequências. E eu jogo uma grande bola de fogo energizada ali. Ô, louco! Ai, ainda bem que eu não tô lá. Quanto vai causar de dano essa pipoca? Pra usar o anel. Calma lá. Ah, me toca Jeff, pra usar o anel do mar lá, do oceano, que tem. É ação? O que precisa fazer pra usar ele? É ação. Vixe, então você vai ter que mandar uma mensagem, como se estivesse conjurando a magia, a mensagem. Ó, eu tenho o anel da eletricidade. Uhum. Eu vou gastar uma carga pra adicionar 2d8 de dano. Boa, menino. Vai ser uma fireball. Certo. Vai que o cara tanca bem. Eu já tô rolando o save intro dos caras. Puta, eu só tiro dado baixo hoje. Ah, tá bom. O save intro do mimiquinho. Eu tô tentando ver o nível que é. É 90, é 100, né? Bate no nível, cara. Ninguém vai passar no save intro. Tá, é 29 a dificuldade. Deixa eu ver os caras. Os caras eu acho que passam, hein? Reflexos. Ah, não passa, infelizmente. Então, eu vou lançar uma de sétimo nível. E aí eu vou... Só que eu vou pôr como nono aqui só pra dar os 2D... Os 2D6 extra. Mas é de sétimo. Caralho, quanto dado? Nossa. É búzio. Ah, foi de boa. 26 deu... mais 57. Não, 26 mais 57. Foi o que eu falei. É. Igual, 26 mais 57. 83, né? 83 de dano. Isso, 83 de dano. 83. Ok, deixa eu ver o mímico. Os mímicos. Ah, que pena. Eles falharam? Acelerinho, você solta aquela bola de fogo gigantesca, ela explode, se expande. Elétrica, né? Não de fogo. É de raios. É. Vai eletrocutando, desintegrando todas as cadeiras, mesa e comidas que estão ao redor de vocês. Você vê com pesar uma xicrinha e um bolizinho se arrastando desesperados com lágrimas daquilo que você acha que seria o rostinho deles, tá? Enquanto eles são eletrocutados pela sua magia, tá? E eles tentam cantar uma musiquinha no final. São os mímicos da Bela e a Fera. Que maldade, Severino. Os soldados, eles são eletrocutados, eles ficam espantados, o cabelo arrepiado, mas eles permanecem em pé e vão pra atacar vocês. Você tem mais ações? Ok. Tenho. Então vai. Ação bônus. Uhum. Eu puxo o machado. Ok. E vou no primeiro soldado que tá na minha frente. Ok. E dou um... Toma ele sopro. É um ataque. É um cantrip. Uhum. Cadê aqui? É... Booming Blade. Que eu posso fazer um ataque nele. 24 acerta? Não. 24 não acerta. Você vai com tudo pra dar uma machadada, mas você patina naquela gosma de mímico derretido. Oh, e ele consegue se esquivar pra trás e você erra o ataque. Beleza, então eu passo. Também está chorando aqui que eu matei o Bully e a xícara da Bela e a Fera. Que maldade. Eu não, o Celerinho que matou. Cusão. O Pires também morreu, tá? O candelabro também. Ah, é. Denise, Murren, Toff, todo mundo faz o teste. Lisbeth, de destreza. Fala um save intro aí de destreza. Porra, Bedrão, pega o moldar magia aí, porra. Não tem. Fala, aqui não é mago não, porra. Aqui não molda porra nenhuma. Mas feiticeiro tem. Aqui a gente molda. Não tenho. O que sobra das pessoas, aquela gosma no chão. É. 18, uia. Ah. Mas com ela tem um carisma, bônus de paladino. Mesmo com carisma, você falhou. Ô, louco, mas deu 18? Então, 40 e... Ah, é 29. Deu 18, mais o bônus dela, ainda não dá 29. É 29, não 19. Eu confundi aqui. É. Então, 41 de dano. Vocês tomam porque você tem armadura que reduz pela metade. Uhul. Tá vendo porque eu não quis ficar com vocês? 41 de dano. 41. Tem um motivo pra não ficar com vocês. Vocês ficam se matando. Ok, e os soldados eles partem pra cima de vocês e vão atacá-los. Deixa eu ver. São 23 soldados, né? Será que consigo rolar todos os ataques de uma vez aqui? Rolar um e acerta pra todos. Nossa, vai ficar muito ataque. Vamos ver. Eu pus aqui pra rolar separados. Nossa, vai rolar 23 aqui, ó. Rolling the dice. Estravou o negócio. Eu acho que eu vou cair. Você tem como rolar mais de um ataque aí? Ah, ele rolou todos juntos. Rolou tudo junto. Nossa, ele somou tudo. Ele somou tudo. E o que é esse mais 34? É o bônus deles. Ó, 30. Caramba! Nossa, teve uma falha crítica aqui, ó. É, tive uma falha crítica aqui. Tá. 36 acerta. Mas 36 34... acerta. 36 acerta vocês? Quanto que é aquelas armaduras de vocês? 34 é o bônus? Acerta vocês com 34 já? Só o 34 já acerta eu. Acerta você, Lisbeth, com 34? Tô acertando. Então demorou, vou bagaçar todo mundo aqui. Acerta, acerta. Boa, garotada. Esse foi só o primeiro, tá? Esse aqui fica muito estranho, sabe? Então, é um negócio que eu escrevi na minha frente. Eu tô traduzindo em português. Sei lá o que é isso aí. Não sei o certo, mas eu acho que é certo, então. Bom, vamos lá. Só o Murin e a Toff que tem CA muito alto. Vamos lá, vou rolar o dano, vou rolar um dano só e aplica pra todos, tá? Tá, 22 ataques, viu? Sim, 22 ataques, exato. Só que eu vou dividir esses 22 ataques, né? 23, na verdade, vocês estão em 4 pessoas. Então vai ser 8 no Celerin, 8 na Lisbeth e o resto no Murin e no Theon. Então vai ser 8 vezes isso daí. Ok, 22 de dano. Desculpa, viu, gente? Não, eu falei errado, gente. 24 dividido por 4 dá 6 em cada um de vocês. Isso. Então 24, 22 e 6. 22 vezes 6. Dá 132 pontos de dano em cada um de vocês. Contem suas proteções aí, dano cortante. É mágico. Dano cortante não mágico, tá? Não, peraí, desculpa. Dano cortante mágico. É metade. Mágico. Não, a gente reduz em tudo. É, vocês estão com a armadura fodona, reduz aí. 132, 66. 66. O que, que eu perdi, gente? Isso. Desculpa. Aí. Eles tomaram 22 ataques. Eu não consegui matar os caras numa. Não, caralho. Não, eu dei só 83 de dano. E quem deu esses 241 de dano aí? Não, isso foram os ataques dele, né? Que o Jeff segundo jogou todos os dados. Dos caras. Ah, tá. Ah, apareceu os dados agora. Caralho. Porra, eu tive outra falha crítica. Acertou, joga o dano. Teve duas falhas críticas. Duas falhas críticas agora. E três críticos. Três críticos. Caralho. Oh, acho que eu vou deitar essa galera agora, hein. Também acho. Não sendo eu. Bom. Vamos lá. Bom, acerta um todos vocês, certo? Hã? Vou jogar um dado aqui, um D6, um D4, tá? Se eu tirar um, os três críticos vão no Murin. Uhum. Se eu tirar dois, vai um crítico no Theon, um na Lisbeth e um no Celerin. Tá. Aliás, Vou fazer diferente. Vocês estão em quantos lá, Jeff? 4. Então faz, ó. 1, 2, 3, 4. Então primeiro foi em 1, depois em 1, depois em outro. Não, a gente tá em 5. Então é 5, faz isso. É, tem a TOF também, verdade. Rola um D10 então, 1 em 2 é cada um, 1 em 2 é 1, 3 e 4 é outro, 5, 6. Não dá pra ver? Só rolar um D5. Rola um D10, não tem D5. Quem é? Qual é o intervalo de cada um? Ixi. Não tô falando que não vai. Mas sim, pô. Não vai, porra. Foi 5. Vamos rolar pra valer agora. 1 Murin, 2 Theon, 3 Toph, 4 Lisbeth e 5 Celerin. Cara, é 5 Celerin. Ó, rolei. Tá, vocês dois vão ser 4 e 5. Tá bom. Rolou. 2. Um crítico no Theon. Tchauzinho pro Theon. Vamos lá, o segundo agora. Opa, um Celerin. Pode ver. Cadê os Murin, gente? Cadê os Murin? Vamos lá. Parece que esse terceiro. É lento, pá. Terceiro foi no Murin. Terceiro você foi no errou, Murin. Né? Então eu vou rolar os danos agora. Tá? Foram duas falhas, certo? Isso. Então são 21 ataques. Tá dividido entre 5 pessoas. Cada um de vocês dois tomou 3 ataques agora. Pra equilibrar. Tá? Na outra vez vocês tomaram mais, agora vocês tomam menos. Então vocês dois tomaram 3 ataques. Então 3. Então 17 vezes 3. Eu tomo 4 porque é crítico. Isso, Celerin. 17 vezes 3, 51. No seu caso, Celerin, 68. O meu dá 68. 34. Ou seja, 25, então, porque vocês estão reduzindo a metade. E o seu 34, Celerin. Isso. E agora o terceiro ataque dos caras. Os caras têm 3 ataques? Os caras têm 3 ataques. Ó, tomei 100 de dano até agora, hein? Vamos melhorar isso aí. Vamos partir pro 200 aí já. Agora espera 2 horas pra rolar os dados. Eu também, só 23 dados? Foi. 38, acertou. Dois críticos. Os dois críticos agora vão arbitrar, vai tudo no Murin. Vai tudo no Murin, os dois críticos. Celerin, Windrunner, Stiping. Então, não, eu tô calculando o dano aqui depois pra você pôr nos outros personagens também. Ah, tá. Vamos lá então, rolando dano agora. Agora todo mundo acertou, então são 23/5. 4.6, vocês tomam só 4 ataques. Tá, então 60. É. Ó, isso daqui foi os danos, depois ó, pra deixar marcado pro Theon, pra Toph. 30, 25, 30, esses aí são os danos, né? Já contando esse terceiro, né? Isso. Beleza, então. Gente, eu fiz uma cagada. Não era pros caras atacarem primeiro. É a Lisbeth antes deles. Bom, você tá em pé ainda. Ah, mas eu não acho que a Lisbeth vai matar todo mundo. Eu acho difícil matar alguém, mas vai lá, Lisbeth, vamos lá. Vamos lá, eu vou dar o ataque com a escada. Certo. Na verdade eles estão todos atrás de vocês formando uma roda. Vocês estão no anel interior da roda, tá? Certo. Você usa em todos se você quiser. Então são 3d10 a mais, né? De dano. 30? 30 acerta? Não acerta. Não acerta, você tem 34 de CA. Então vai. 34. Tem que tirar 8. É, tem que tirar 8 no dado aí, vamos lá. Alista, de coragem, hein? Boa! Boa! Acertou o danado. Isso. O que eu faço agora? Clica onde tá escrito espada que ele vai jogar o dano. Você calculou já para ela? Já. Uhum. Ah, clica no, na espada aqui no chat. É, no chat. Tá clica escrito na espada. Ali onde tem o 41, ou embaixo também, clica ali. Não, tá escrito espada. Quem vai jogar o dano? Oi? É, a gente vê quantos dados são. 19 mais 6, 25. Isso, joga o Divino Smite. Isso, 25. Acho até que já deve. De primeiro nível mesmo? Acho até que já deve estar na ficha ou não. Não, não tá na ficha não. Mas são 3D10, né? É, de primeiro nível é 3D10. É, se eu tô bem, bem recordado, são 3D10. A menos que você coloque mais magia pra tornar ele mais poderoso, né, também. É, ele pode chegar até 5D10. Aí joga 4D10. Até o terceiro você pode. Isso, joga 4D10, então. É verdade. Eu aumento, eu vou pra 5 nível. Eu aumento, eu vou pra 4D10. Isso, joga 4D10, vamos ver. É, na digita aí, ó, barra do D20. Ou pode fazer digitado aí também. Barra roll, barra R. É, ou barra R. Ou barra R. Espaço. Karma. Vai lá no chat, barra R, espaço 4D10. Isso. É. Barrinha do... Barra, barra, barra. De divisão. Isso aqui, ó. Aí não foi, não dá. Sabe quando você vai escrever? Em data? Cima do... 20 do 4, 20 barra 4? Em cima do número 8 no tecladinho numérico. É. É, espaço 4D10. Uhul. Isso. Mais 28. Tá bom. Então 25 mais 28, 53. Computado. E o cara continua em pé. Todos eles são robustos. Eles são a guarda de elite da Patrulha da Perdição. São os 38 melhores soldados da Patrulha da Perdição. É, o grupo chama Os 38. É, Os 38. Lisbeth, tem mais ações pra fazer? Bom, movimentação, vocês fazem alguma movimentação, alguma coisa? Vão descrevendo aí, gente. É, o sofá já não, foi não destruído. Tem mais um sofá. O Celerinho derreteu ele. Não precisa esquentar a cabeça com ele. A disposição tá da seguinte forma, tá? Existe um círculo de soldados ao redor de vocês, e vocês estão formando um círculo entre vocês, tá? De frente para esses soldados que estão cercando vocês. Vocês estão costas a costas entre vocês, encarando esses 22, 23 soldados aí. Tá? Certo. Bom, eu digo, se conseguirem, saem do meio. E o cara pega e responde para você, Celerin. Vocês não sairão daqui. Vocês querem deter a entropia. Nós vamos deter vocês. E continuam atacando. Ok, vamos pular para as catacumbas. Isso. Enquanto isso, eu vou pegar comida rapidinho. Onde está a Ciere? Vai o spa comigo? Quê? Vai o spa comigo? O spa? Não, vou spa nada, vou descer a burdoada em você. Ai, não vou não. Vou sim. Eu já vi. Ela pergunta pra você, a Pentar. Oi. Então, oi. Diga-me mais sobre o que você viu. Ah, você disse que viu a entropia? Vi. São legais até, certo ponto. Como assim são legais? Ele é legal. Até certo ponto. Então é uma entidade, realmente? É o que dizem. Viva? É o que dizem. Viva? Não sei, no ponto não diz se é vivo. Mas a entropia, se é o fim de tudo, talvez não, né? Deve ser só um buraco negro. Bom. Não é? Talvez seja algo que acelera a entropia. Pode ser. Me interessa muito saber mais sobre isso. Mas vocês não têm aqui que você falou que a gente tá indo nas catacumbas ver isso? Sim, mas precisamos bater as informações umas com as outras. Eu quero saber se ela tá mentindo. Pra ver se elas coincidem. Você quer saber se ela tá mentindo? Eu quero saber se ela tá mentindo. Ela se tá você mentindo tirar dois no teste, você passou. Joga a intuição, vai lá. Ela tá me enganando. Não vai me mostrar nada essa vaca. 22. Caramba, eu quase achei que fosse, hein? Caralho. É, mãe, tô vendo as perícias dela aqui. Não, tô esperando, tô esperando. Você joga blefe. É, mas quero ver quanto que ela tem. Mais 63, João. Palhaça. Ia falar que eu passei. Prendeu, tá bom. Tremeu, tá bom. O que importa é o medo. Ok. Mais 15. Vamos lá. Um D20. Mais 15. Passou. Deixei longe. Mas ele tem. É. Ok. Ela tá mentindo, mas você não sabe disso. Sem problema. E onde vocês conseguiram esses documentos que vocês têm? É passado de geração em geração entre vocês? Sim. Jeff. Oi. Jeff. Oi. Uma questão. Como eu falei que ela era inimiga, que ela ia mentir essas coisas, será que a Serena poderia jogar com vantagem? Boa. Tá com o pé atrás com essa mulher? Pode, pode. Rola. Rerola ou rola outra vez? Eu vou só rolar mais uma vez, porque uma não tá com. Vai lá, Tamires. Agora faz agora. Agora, hein? Agora, hein? Agora, hein? Quero ver se você vai pro combate ou se não você vai escapar do combate agora. Não rolou. Por 5, Tata. Eu sei, não rolou. Nossa, não deu. Gasta ponto heróico e rola. É verdade, eu vou gastar meu ponto heróico e vou rerolar. Tá bom. Porque eu posso. Então tá. Então, gente, lembrem que vocês têm ponto heróico, tá? E eu também. Você joga com vantagem, Tata, então joga dois dados, hein? É, mas eu tô dois aqui. Se vocês quiserem sacar a carta do baralhinho aí pra representar o ponto heróico, pode. Não rolou também. Aí também não, né, Tamir? Eu fiz tudo que tinha pra te ajudar agora. A culpa não é minha. Deixa eu ver as habilidades aqui se eu posso fazer alguma coisa, mas eu acho que não. Sim, sim, é passado de geração em geração. Faz parte do tesouro da nossa facção. Quanto tempo vocês estão na cidade? Eu só aqui. Ah, lá. Ixi, me pegou. Nessa aqui? É, seguiu. Sim. Tem uns 2 dias, acho. E afinal de contas, o mundo de vocês, fale mais sobre ele, como que ele era. Não tem mais. Como que ele era? Em que direção ele fica? Ficava. Em que plano? Vixe, tem um mapa? Dos planos? É. Caralho. Se você tiver, eu te mostro. Eu tenho. Mas você jogou dois dados? Eu não sei porque jogou dois deu dados. E aí, deu ok, par. Deu par. Deu par o resultado. Sempre vai dar. Sempre vai dar par. A probabilidade da par é maior. É, dois terços. Vamos lá. Deu par? Ok. Tenho um mapa dos planos, sim. Todas as facções têm um. Ah, então, eu te mostro. É importante. Vamos, siga-me. E ela vai descendo com você, pro chegando umas catacumbas. Ela vai, pega um mapa, mostra pra você. Chegando no meu caminho assim, eu vou começar a dar uma cantadinha assim. Eu vou fazer um comunhão com os animais ali. Comunhão com os animais. É, porque eu quero ver se tem animais. Porque ela falou que podia ter muito animal lá embaixo. Eu quero ver se realmente tem. E se tiver, eu posso controlar eles. Ok, você tá fazendo essa magia e ela tá percebendo, então. Ah, eu quero fazer discreto, entendeu? Por isso que eu quero fazer meio cantarolar, assim. Ah, enganação. Não pode ser furtividade, caralho. Não, porque você tá fazendo magia, mas não está fingindo que não está fazendo. Então é enganação. Não tá fazendo ela silenciosamente. Eu vou testar uma. Vou fazer com vontade. É, tá na letra E de enganação. Eu tinha esquecido aqui a prova alfabética. 20. Vamos jogar a intuição dela, né? Que bosta, muito ruim. Fez sua magia. O que funciona essa magia aí? É comunhão com os animais. Eu vou saber o ambiente, se tem animais, se não tem, como é que eles estão. Sem animais. Sem animais lá embaixo, nem nas catacumbas, tem nem rato. Ah, rato? Não tem rato. Tem verme? Tem nada? Não tem rato. Nossa. Não. Vermes. Vermes tem, mas ratos não. Mas verminhos ou vermões? Verminhos. Droga. Tá bom. Tem umas minhoquinhas perdidas, uns insetos. Mas rato, curiosamente, não tem ratos nas catacumbas. Caramba. É. Não tem. Eu acho que é calabouço, não é? Catacumbas. Vocês chegam umas catacumbas. Tem tumbas, tem túmulos. Eu vou ativar uma habilidadezinha do negócio, então. De que negócio? Do elemental. Ok. Eu quero ativar só a parada de imunidade à magia. Ok. Por enquanto. E aí ela vai num. Tem uma estante embutida de alvenaria, cheia de pergaminhos antigos. Ela vai, tudo empoeirado. Ela vai, puxa um pergaminho, tá? Estende ele em cima de uma tumba. O que brilha ali? Nenhum dos pergaminhos. Nenhum. Que bosta, nem porta secreta. Dá uma porta secreta. Porta secreta por magia assim. Não tem porta secreta. Não, mágica, que bosta. Não. E aí eles têm em cima da tumba, tá? E mostra pra você um mapa dos planos. Aquele mapa que eu mostrei pra vocês. Ah, esse papel ela achou rápido, você viu? É, você achou rapidinho, né? O que eu posso fazer? Onde ficava seu mundo? Calma, que eu sou novo, não avalia isso aqui. Dá uma segurada na sua emoção aí. Tá lá, no centro plano material, aí plano astral, ao redor ali, os planos exteriores, eu sei semiplanos ficar, ao redor. Eu sei onde ficar, então. Sabe? Os Eiradãs explicaram pra vocês. Explicaram pra gente. No plano material. Ah, no plano material. No plano material. Entendo. É aqui, ó, no planetério. É aqui no planetério? Não, tô brincando. Eu vou ficar um tempo ali, olhando, tipo, como se eu estivesse tentando entender o mapa que ela tá certo. Me mostrando, tá? E eu quero ver como que ela tá disposta, tá? E como que os guardas estão dispostos. Cercando você. Cercando eu. Exato. Entendi. Entendi. deixa eu ver uma coisa agora. Dá uma seguradinha aí. Eu quero ver se eu tenho a magia, que eu não sei se... Enquanto você vê, eu vou voltar pro Grial. Isso, volta pro Grial lá que eu vou ver se eu tenho a magia. Grial, você. Ok, vou mirar primeiro. Os soldados, eles disparam as flechas em você, tá? E dois deles fogem, guiados pelo capitão. E o capitão dá ordens pra eles se afastarem. Tá? Pra disputar o alvo pra você. Os dois tentam fugir, eu quero pegar eles. Ok, vai lá. Vou atacar eles. Joia. Vou matar o Tink Wink. Eles estão fugindo juntos, próximos, tá? Isso aí comba com a tua habilidade. E são os dois que estão mais feridos, estão fugindo. Eu tenho... Eu vou começar pelos ataques bônus, Jeff. Que eu tenho dois ataques bônus, vou começar por eles. Então, vou lá. Ok. Esse aqui. Primeiro ataque. 39. Acerta. O da esquerdinha. Não tem. E o da direitinha agora. 26. Errei, né? 26 você erra. Então eu vou usar já o... Pra não ter que depois pensar nisso, já vou usar o ataque de ordem, tá? Nele, tá. Nesse mesmo é que eu errei. 39, eu acertei os dois. Acertou os dois. Um ataque em cada um. Então. O da esquerda. E o da direita. Da esquerda deu 43, né? Isso, e o outro deu 44. Mais 44. Acerta as flechas neles, tá? Eles dão aquele solavanquinho pra frente, quase caindo com o ataque da sua flecha, tá? Aliás, quase caindo, não, vai, vamos fazer uma coisa mais realista. As flechas atingem eles e eles caem no chão. E eles vão se levantando com dificuldade pra tentar continuar correndo. Tá, vou gastar o deslocamento deles pra eles correrem. Então eu vou usar agora. Eu vou atacar os caras lá com ataque em área. Os que ficaram pra trás. E eles, eu vou usar os dois. Eu tenho dois ataques adicionais da minha ação do Reis. Vou atacar esses caras aí. Certo. Finalizar ele, tá, Jeff? Ok. Então, um. Ixi. Opa, acertei um. E. Crítico não, vou colocar no que tá menos ferido aqui. E o outro 36, você tem os dois. Os danos. Vixe, o menos ferido aí tomou fudido. Caralho, mais não. 42, mais 74. A ação que eu tenho no rei. Mais 11. Posso fazer o quê? Com a ação do um dano? Ataque, correr, se esconder. Beleza. Qual que é a ação normal? Só de ataque que muda, que só pode dar um ataque. E agora eu vou matar os outros seis lá, Jeff. Tentar, né? Os outros seis. Vai lá. Um. 36. Acertou, né? Um crítico. Ou um crítico natural, Jeff. Ok, os dois estavam fugindo. Você consegue matar os dois antes deles escaparem. Agora eu tô dando os outros cinco ataques neles lá, Jeff. Sobram seis ali. Tem 5 ataques, né? 6? Isso, tem 5 ataques. E o último ataque. Ok, Jeff, foram 2 críticos, um foi crítico natural, vintão, e os outros 3. E um você errou. Mais. O 33 você errou. Errei? Que pena. É 34. E agora joga os 2 críticos. Não, tira esse último e joga 2 críticos. Quem que é o crítico? É o chefão que você tá atacando? O crítico. Chefão. Tá. Esse último então foi o do chefão. Agora. Beleza, chefão. Que é 85. Caralho, forte pra porra. Mais 9, 94 no chefão. 94 no chefão. Ok, o chefão morre. Outro crítico. O outro crítico deu 88. Também morreu mais um. Sobrou 4, quanto que usou nos outros 4? Foi esses 45, 38, 47 aí. 49 em um e 41 no outro. E 50 no outro, são 5 ataques. 49, 41 e 50. Um em cada um. Ok. Os outros 4, eles permanecem vivos, bastante feridos, se escorando nas paredes próximas ou ajoelhados já no chão, extremamente feridos. E aí eles veem o capitão deles desabando. Quando eles veem o capitão desabando, você ainda tem ações, Ariel? Não, não tem, acabou tudo. Quando eles veem o capitão desabando, eles se levantam, esses quatro que sobraram, se levantam cambaleantes, tá? Catam o corpo do capitão deles e saem arrastando e vão fugindo, tá? Só que quando eles pegam o corpo do capitão, eles percebem que o capitão já tá sem vida. Eles largam no meio do caminho e saem correndo mais rápido que eles conseguem pra tentar escapar daí. Você ainda vai conseguir desferir mais uma ação de ataque pra... Rodada. Mais uma rodada pra conseguir atacar ele, se você quiser. Tá? Precisa, Jeff. Eu acho que não, é no próximo turno. Então tá, né? Se vocês querem que eu, jogo, eu jogo. Mas tem um deles, deles que tá pouco ferido, tá? Esse aí talvez ele consiga fugir. Eu duvido. E buscar reforços. Duvido fortemente. Tá? Tudo bem, vocês querem demais. Beleza. Quer fazer já pra ver? Faz aí, faz aí. São quatro caras que sobraram. Eles estão fugindo próximos, ou seja, dá pra combar seus talentos. Então vou lá. Um. Esse errou. Então. Errei outro, ó. Errou. Beleza. Acertou. Você tem o primeiro dos quatro. Eu tenho ainda mais um ataque desse. Errei. Nossa, sabe o que falaram, hein? Ataque de horda você tem também, deu crítico. O segundo, agora ataque mais de horda. Dois. 38 mais. Isso. E eu vou me aproximando deles, Jeff. Então acertei. Um ataque em cada, foi. Põe o um ataque em cada. Mas vim que vai. Vamos ver se me ferrou. Joga o dano. Esse ataque em cada. Quer jogar um dano só? E eu vou me aproximar. Não, eu tô jogando aqui já. Fácil, tá. Só clicar. 46. É 76 mais 8. 84. 44 e 45. E eu vou me aproximar deles, Jeff. Vou ficar. Distância corpo a corpo deles. Quatro. Eu acho que só quem carinhar ficou vivo, eu acho, agora. Meu amor. Tá. Griel. Oi. Alguém ficou vivo? Só um deles cai. Morto. Os outros três, eles vão ao chão, mas eles vão. Dois vão se rastejando, tentando escapar. O outro, aquele que tava menos ferido, ele vai levantando lentamente pra conseguir, pra tentar fugir. Beleza, tô lá corpo a corpo com eles, Jeff. Tá. Se algum deles tentar ser de perto, ataque de oportunidade. Ok. Eu acho que aí desse ponto pra frente não é necessário mais nada. Porque daí eles já não oferecem mais perigo pra você. Eles já estão em 3 apenas e você consegue dar cabo deles quando você se aproxima e impedir a fuga. Não precisamos rolar esses dados, tá? Beleza. Você consegue eliminar os 3 que faltam. Aí daí, já terminei isso, já tô buscando onde tá a Ciri, na minha concentração que tava na marca dela, eu tô rastreando ela. A máxima velocidade que eu consigo andar correndo atrás dela. Certo, você perde o contato com ela, você perde a localização dela. Caralho, foi tão longe assim? Alguma coisa aconteceu, mas ela desapareceu. Então eu vou tentar rastrear ela. Eu sou um ranger, caralho, cheiro. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês têm algum poder de comunicação telepática fora a mãe do Griel? Tem, não tem? Tem o anel. Tem o anel. Tem mais alguma coisa? Mas precisa... Ah não, o anel ficou com limite aumentado. Foi isso, né? É, acho que é. O limite do uso do anel, ele ficou assim, bem alterado, bem pra cima. É isso. Eu não sabia nem que tinha um limite. Ah, Jeff, eu vou gastar os lotes de magia, ficar um minutinho parado e perceber todos os meus aliados à minha volta. Tá. Eu desculpo passar ele por grupo. É um minuto. E aí eu acho onde é tá. Minutinho, 10 rodadas. Certo, ok. É, depois de 10 rodadas. Isso é algum poder mágico? Como é que isso funciona? É um poder de ranger. É um poder mágico. A verdade então. Do ranger. É aquela que fica parado um minuto, gasta os lotes de magia. Ok, você localiza todo mundo menos a Ciri. Caralho, sério? Sério. É, eu acho que é um campo de magia. Ah, não. Gente, a Ciri sumiu. É isso tá. Aí você vai você passar lá só um no meio do combate, depois, acelerinho liso. Quando Ah, é, ele tem que ficar um tempo. Então vamos lá, acelerinho Lisbeth. Vocês antes dos soldados. Soldados ainda estão. Eu adio a minha ação pra depois da Lisbeth. Ok, Lisbeth, o que você e falo, vai fazer? Fujam daqui, fujam. Ok, Lisbeth, o que você faz? Lisbeth. Denise, você tá aí? Caiu. Eu acho que o microfone dela deu pau de novo. Denise, não estou te ouvindo. Denise Stipe. Ela tá ouvindo a gente, pelo menos. É. Ok. Celerin mandou fugir. O que, que vocês fazem? Vixe, não tá, não. Mas ela respondeu quando a gente falou, então isso é um paradoxo. Ela sentiu que era com ela. Exato. Ok, mandei mensagem pra ela. Uhum. É, pelo menos tá no chat já. Que mensagem? No meio do combate? Pode ser. Pessoal, só pra lembrar, Arkham fica no plano etéreo ou é na divisa com o plano material? Ok, quando vocês estão combatendo, o anel de vocês brilha. Eu só consegui ouvir o finalzinho, bem pouquinho. Do Arton é... Você vai atender o anel nessa situação que vocês estão? Por isso que ficou baixinho. Eu tô esperando a... ela fazer um negócio. Na verdade, não, vou fazer só depois. Depois da minha ação. Tá. Vamos só ver se a D vai... pular ali pra ficar longe dos caras pra você fazer a magia em área ou não. É o que salva. É que essa vai doer. Eu imagino. Voltei. Isso. Dá, agora dá. Tá. Assim. Não, tá, todos os soldados estão em volta da gente. Né? Eu o falei pra vocês. Começa a gesticular e manda vocês aqui fugirem. Isso aí. É isso que eu quero, só isso. Ok, você passa no meio dos soldados, se afastando do Celerim, então. É isso? Escreve aí. Sim, a forma de grande. Aham. Conseguindo colocar mais rápido. Certo. Tá, em forma de anjo você pode até voar também, se você quiser. O que você faz? O teto ele tem 18 metros de altura. Tá. Pra longe, um pouco. Ok. E eu não sei se Não, na verdade eles vão, não vão se aproximar voluntariamente de você, os caras, quando eles compram. Não, isso vai me atrapalhar, na verdade. Não, ok, você voa por cima deles? É isso? Sim, eu falo pro Celerim. Tá. Tá. Dois que estão mais próximos de você, Lisbeth, eles vão tentar te acertar. Dando ataque de oportunidade, gastando a reação deles. Fala aí, Ariel. Ó, Jeff, enquanto. Depois que eu mandei mensagem, não vou ficar esperando a resposta, não, viu? Eu vou começar a correr buscando barulho de batalha. Certo, ok. Bom, acho que os dois eles conseguem te acertar. Nossa, 18 e 19? 2d10. Agora é. Vou dar o dano dos dois juntos, ó. 14 mais 14, tá? 28 de dano. Ah, não, tem mais outros 14, que é 14 cada ataque. 42. Então, 28, 42. 24 de dano total você toma. Já reduziu. 22. 21, quer dizer? 21. Isso. Aí. E aí, Celerin, bom, Murin e o Theon estão comigo, eles saem correndo, se afastam dos caras também, tá? E sua vez. Ok. Eu dou um ação bônus. Misty Step pra um canto da sala. Ok. Sem ataque de oportunidade, beleza. E aí eu vou usar o meu poderzinho pra transformar o meu cone em sopro. Em... Meu sopro em cone. Seu sopro em cone. E vou dar um sopro em todo mundo ali. Ok, entendi. Porque eles fizeram um círculo, então tá todo mundo no alcance. Compreendi. Você vai catar algum item que tá com você ou não? Como assim? Não, não posso dar dica, né? Não, porque o sopro não... Eu acho que o sopro não interferiria nisso, mas eu acho que não precisa. Tá bom, vai lá. Então faz um saving throw de destreza pra todo mundo. Saving throw de... Puta, nossa, que pariu! Nossa senhora! Saving throw de destreza. Caguei pro cajado. Parece que os caras falharam. Então 93 de dano em todo mundo. 93 de dano. Eles tankam esse dano, hein? Exatamente. O louco Celerin, um deles explode. Caramba. Todos os outros, eles caem no chão esturricados e eles vão se mexendo assim, gemendo com dor, tá? Ai, ai, vão se rastejando conforme eles vão se arrastando no chão, calcinados pelo relâmpago avassalador que você disparou, né? Você vê assim os corpos deles queimados, assim, carbonizados, grudados ao chão. Conforme eles tentam se mexer e vão gemendo. Ai! Você vê que o corpo vai se desgrudando do chão e vai ficando pedaços colados ao chão ali. Os caras, eles estão praticamente mortos ali. Eu disse que vocês não fizeram a escolha errada. Agora sofram com isso. Eu dou as costas e começo a entrar. Ai, os caras lá gemendo. Maldade. Gente, os caras estão no chão, colados, queimados, com 2 pontos de vida só. E eu dei as costas e fui embora, deixando eles para morrer ali. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, é com vocês. Lisbeth, você vai fazer alguma coisa com esses moribundos? Cura todos eles. Qualquer mãe. Cura todos eles, vai ser bonitinho. Sabe bomba de Hiroshima quando explode assim? E os caras ficam tudo grudadinho no chão ali, derretendo, eles estão desse jeito. Eu cheguei por aí. Vingador do futuro? Que o olhão fica estalado? Eles vão pra Marte, eles morrem em Marte. Isso, Vingador do Futuro, esse filme. O ar lá, ele é muito... Não, a cena tá mais parecida com outro filme. Tá mais parecida com outro filme. Você assistiu Robocop? O cara que cai no tanque do ácido? É assim que esses caras estão. Eu cheguei aí, Jeff. Ainda não, Grião. Então eu tô tentando chegar aí. Ok. Ó, eu vou esperar 2 turnos. Se ninguém fizer nada, eu vou agir. Tá bom. Spoiler do May. Lisbeth? Vai. Todos 22 ali. Só um morreu. Todos 22? É. Assim, esses que estão no chão não tem mais muita esperança de sobreviver, não. Vai fazendo a limpa ali no chão. Tá, não precisa rolar nada de dano, tá? Fazer nenhuma rolagem. Eu vou limpar, vou fazer o seguinte, ó. Vou limpar uma fileira de caras aqui. Limpo uma outra fileira de caras pelo Murin. Uma outra pelo Theon. E uma outra pela Toph aqui. Pode ser, não precisa rolar nada, porque os caras estão com 2 PV. Ah, então em dois turnos vocês limpam tudo. Em um turno dá pra limpar todo mundo junto? Em um turno. Beleza, vocês matam todos. Quando vocês estão saindo, tá? E Grial, você tá correndo na direção deles o mais rápido que você consegue, tá? Que rápido, vocês notam o anel de vocês tocando. Calorzinho, brilhando. Vibrando. Meu também, agora... O seu também, Grelo. Agora eu vou atender. Entendi. O meu, assim, que a primeira vez que eu senti isso, eu já atendi, tá? Porque eu tô okay. respondendo. Vocês escutam a mensagem da Sierra, a vozinha da Sierra. É o pessoal. A Arton, ela é no plano etéreo ou é ali na divisa com o plano material? Ô, Sieri, e desatrepe, tá todo mundo atacando a gente, sai daí. Só fala onde você tá pra gente chegar aí. Só fala onde você tá que a gente tá indo aí. Sai daí, cuidado. Sieri, você tá lá embaixo, já matamos todos os soldados deles. E aí seu anel começa a tocar também. Com licença. Sai um pouquinho. Que sai. Não, dou um espacinho só. Quando você dá um espaço, você troca em dois caras. Com licença, eu vou pegar o celular aqui. Que isso, rapaz? Com licencinha. Que é isso, rapaz? It's a trap. It's a trap. Dá pra escolher a sua mental, não dá? Não dá pra escolher mental? Eu ouvi mental. Só eu ouvi. É, só você que vai ouvir. É, porque se é um sussurro, não sei se eles ouvem, né? Os outros não ouvem. Só um minuto. Eles estão me respondendo. Eles ouviram. Uhum. Ah, agora eu sei. Fez sentido. Exato. Agora? É aqui, ó. Bum! Parar o tempo. Filho da puta. Mostra o boost pra ele. Mostra o boost. Filho da puta, ok. Vou jogar. Deixa eu ver se é um D4 ou 2D4. D6. Ah, é D6. Não quebra mais agora, de estrela, né? É, é D6 porque eu banhei. Ah, é, tá tomou certo. Banho, tomou banho na cachoeirinha. D6 mais um. Ah, eu não tenho aqui. Vou rolar um D6 aqui. Cinco turnos. Então, beleza. Vou ligar bastante. Dá pra dentro da minha mochila, de todos os pergaminhos deles ali. Ô, Tomi. Ok. Só uma pergunta. Isso aí para o mundo inteiro e tipo, você pode escolher quem não para, né? Ah, eu tenho que gastar ponto heróico, mas já gastei o meu. É. Que é o meu pra escolher. É stealth, não parar, na verdade, eu. É magia. Pra não parar quem? Você? É. Ó, os ponto heróicos são as cartas que eu tô comigo. Se alguém quiser usar, é só comprar uma carta. Por isso que apareceu umas cartas aqui que eu não entendia. Porque eu tô muito longe pra eu chegar perto de você. Ô, cara, Jeff, você mudou o mapa? Tá preto. Pode. Relax, Jeff, babies. Não, é eu que tenho que enxergar, né? Vocês não. É, mas ah, tá mundo aqui. Tudo bem. Ô, Tata. Oi. Tá falando, Jeff. Se eu der a ponta heróica, dá pra fazer isso? Dá. Mas você já não fica fora do fluxo, Ariel, porque você fez isso com o negócio do Tilian? E aí, Jeff, eu tô fora do fluxo ou não? Se eu não me engano, meu time stop não afeta você. Como assim? Claro que afeta. Não, ele não era que fora bugado. Do fluxo temporal, porque ele me via uma vez que eu usei o time stop? Como via você uma vez que ele usou o time stop? Uma vez que eu usei o time stop, ele ainda continuou no fora do fluxo, porque ele se tirou do fluxo quando ele fez aquele negócio lá do anel. Pra abrir o planinho dele lá onde ele. Ah, verdade, elfos. Meu anel tem uma proteção, Jeff. Lembra que eu não fico fora. Não fico. Ah, fora certo. É. Caralho, eu sou esperto. Porque ele fez isso fiz justamente isso, pra mim não usar o parar o tempo e ir no plano dele. Isso. Lembro disso. Verdade, porque eu falei, também vai tentar me roubar sim. Verdade. É, exato. Eu não consigo pingar. Então, eu tô continuando correndo, gente. Vocês estão vendo aí, ó, a área que eu revelei, onde a Siri tá bom? Boa, Siri. O 2, isso. Eu tô correndo, isso. Jeff, uns 50 metros por turno, viu? Ok. Ok. Voando, né, melhor dizendo. Como é que funciona? É quando eu toco em alguém, eu pego um objeto de alguém que sai, não é? Se você fizer uma magia, eu atacar alguém. Então tá. Se eu fizer uma magia, qualquer magia ou uma magia que afete alguém? Se estiver sendo carregado, sai. É, se o objeto estiver sendo carregado, também sai. É um ataque de roubo isso. É um ataque de roubo. É. Droga. Então se eu fizer uma magia, acaba o negócio. Acaba. Então tá. Se afetar ele, sim. É, então ia afetar. Não, se mesmo for, tipo, afetar. Fez magia, não. Cancela. Qualquer magia cancela. Qualquer magia cancela. Ah. Qualquer magia? É, salvo... Eu acho que não. Deixa eu poder conferir. Deixa eu ver aqui. Ah, você tá com ele? Eu acho que só se afetar alguma outra pessoa. Tá em português, amor. Mas era pra aparecer os dois. Horário tem. Termina se uma das ações que você fizer durante esse período ou qualquer efeito que você criar afetar uma criatura diferente do objeto, blá blá blá blá. Além disso, imagina termina se você mover para um lugar a mais de 300 metros do local onde você conjurou essa magia. Então só se eu fizer uma magia que afeta. É, só se afetar a criatura, pelo que tá dizendo aqui. Então ótimo. E isso, então... ou usar um teleporte. É. É. Não, então eu vou saindo aqui. Olha que. Já peguei tudo, né? Já. Ótimo. Olha, eu vou sair, vou criar magia pra construir uma barreira de pedra ali na frente, bloquear a porta. Ok. Ok. E vou em direção à saída do lugar. Sai do lugar aqui pra cima. Caralho. Aí agora eu viro um elemental de magia de novo e aí eu vou voando. Porque eu posso. Ok. Você não vai olhar essa catacumba bonita aqui, essa cripta linda, mano? Eu quero muito! Mas eu olhei e você falou que não tinha nada. Tem uma saída aqui, ó, embaixo. Ah, é aqui. Não é aqui onde eu saí? Onde não, que eu cheguei? Não, você chegou por aqui. Ai, desculpa. Eita, peste! Você veio por aqui, né? É, eu acho que isso aqui não é uma escada. É, não, você não eu tá... acho que isso é um altar, não? Não. Tá certo. Na verdade, Siri, você veio por aqui, ó. Vocês estão lá agora, mas vocês vieram por aqui, ó. Por onde? Tá. Você não, entrou por aqui, ó. Eu vou dar uma investigadinha antes de sair. Você entrou por aqui. Como eu tenho? Isso, eu não consigo pingar. Você entrou por aqui. Tá bom. E foram até lá. Então, como eu tenho 5 turnos, então um turno dá pra pegar as coisas, né? Rapidinho ali. Eu uso a partinha, a pedrinha de vento pra me ajudar, porque eu posso. Tá. Né? Tem a pedrinha do tempo, então eu vou ficar mais rápido. Tem a runinha do tempo em mim. Isso, tem a runa do tempo em você? Você tá usando a runa do tempo? Agora eu tô. E eu vou querer ficar um pouco mais rápido. Expositório, você é criativo. E eu quero procurar as coisas ali nessa sala. Você tá usando a runa do tempo? Ah, eu acho que não mais. Joga um saving throw de constituição. Eita, peste. Você sabe que o meu é a versão mais fraca, né? Sim, eu sei. Oh, peraí, desculpa que eu vou jogar. Eu não e usa a pickbook que a gente tinha, subnível, quando tem de novo, hein? Em breve. Oh, que a gente subiu de nível faz pouco tempo. Quando? Quando a gente chegou em Sidio. Você passou. Que nível que a gente tá? Nos 27. Beleza. Nossa. Tá, se ele. Usou pouco tempo mesmo, então. Quando você usa essa magia, emprega o poder da runa do tempo. Eita, lasqueira. Tá? Eita, peste. Onde tá marcada a runa do tempo em você? Sei lá, pode ir sem qualquer lugar. Pode ser aqui, ó. Pode ser qualquer lugar no cu. É, sentei em cima. Tá no meu pau, filha da puta. Tá na esquerda. Tá no antebraço direito aqui. Isso aqui. Tá? Aquilo ali começa a queimar, começa a arder. Tá porra. Tudo ao seu redor começa a acelerar e aí começa a se mover mais devagar. E aí você se concentra e não deixa aquele poder tomar conta de você. Exato, eu controlo o meu poder. Tá? Isso aí, pensa assim. Na sala ali meio rapidinho, bem rapidinho. Beleza. Bom, então vamos lá. Pegou os bagulhinhos. Uhum. Vai. Vai fazer um procurar nessa sala. É. Exatamente. Ok. Investigate. Investigate. Persuasion. Caralho, ó. Bom dado, hein? Teste lixo, hein? Eu também achei. Quer gastar ponto heróico? Quase tão bom quanto pintar com o score. Você não tem inspiração? Eu não sei, na minha ficha não tem mais nada marcado porque a gente tá jogando pelo Roll20. Ok, mas você tá com a sua ficha aqui. Então, na minha ficha não tem mais nada marcado porque a gente tá jogando pelo Roll20. Você tá com a sua ficha, por que você não marca nela? Porque agora, nas outras eu não tava. Alguém quer dar um ponto heróico pra ela rerolar? O que ela tá fazendo? Vai, pega o meu. Pega o meu, ó. É o 2 de copas. É o 2 de copas. Ok, então eu vou reenrolar. 2 de copas. Pronto. Boa. Tá, pega a ficha, caralho. Posso ler? Eu tenho uma inspiração. Você tem uma inspiração? Não tá marcando, então eu tenho. Não tá marcado, não, então. Com essa, eu não. Com essa não. É o contrário, não. Pode rolar normal essa porra aí. Se alguém quiser te dar um ponto não. heróico pra você rolar com vantagem, é outra história. Não. Vou jogar normal. A minha melhorou. É esse PC do Jeff aqui que é ruim pra porra pra rolar. Eu vou trocar essa cor aqui. Não troca a cor do Jeff também. Deve ser aqui dele. Não é aqui também. Caralho, que bosta. É do lado do nome. Tem que dar dois cliques. O Jeff não. É, deu pau no roll 20 vou aqui. Vou ficar com 23 mesmo então. Tá. Não tá tão ruim. Porta secreta, dificuldade é 20. Então tá bom, achei. Tira a mãozinha. Nossa, tá bom. Era só não tirar 2, né? É. Não, tem que tirar 3. Embaixo desse túmulo aqui, Ciro, tá uma porta secreta. Qual túmulo, caramba? Esse aqui, eu, ó. Eu não consigo pingar no mapa. Ah, agora eu consigo. Bem. Então... Mas tem um quadrado. Vou entrar. Vai entrar. Boa. Boa. 3 turnos. Entrou. Mas vou fechar a saída lá, tá? Pra eles. Porque em todos os casos, pra eles, eles não sabem o que eu achei aqui. 4 turnos, ok. Então eu vou entrar. Ok. Lá dentro. É, tô botando ela vai se prender lá dentro. Uma câmara quadrada, cúbica, né? De 6x6 metros. Certo? Eu já falei que eu tô com elemental de magia, né? Falou. Então, tá bom. Tudo escuro nesse local. Enxergo. Cheio de teias de aranha, tá? Poeira pra todos os lados. E exatamente no centro disso, existe algo que lembra como se fosse um monumento. Tá. Imagina que é um pilar de pedra. Só que esse pilar de pedra, ele caiu no chão, no meio dessa sala. Então, imagina um pilar deitado. Nesse pilar, existem marcas esculpidas em baixo relevo nesse pilar. Tô olhando. Vou mandar a imagem pra tá vendo melhor. É, já que só tá você lá, acho que eu posso mostrar só pra você. Pode mostrar só pra mim aqui. Fica fácil. Roubou tudo da natureza. Ah, tudo tá na natureza? É meu. Pronto. Eu? É. Eu esperava um pessoal um pouco mais forte aqui. E vocês? Que foi? Que são bem fortes. Pessoal um pouco mais forte. É forte, mas eu achei que seria. É um que pouco a gente pior. É forte. É, que bom. Não, mas tinha muito inimigo, não dá pra ser muito forte. É, então. Mas assim, tá, porque foi preocupante. É que eu não deu tempo de me acertar, mas se não der certo, eu doer. Imagina então você podia cair. Dou uma olhadinha do lado de lá. Podia cair mesmo? Tava sozinho. Não. É um pilar de pedra. Tá? Ele é retangular. Tá? Ele tem 5 metros de comprimento. Tá? E a aresta dele tem 50 centímetros. Tá? Ele é desse tamanho, assim, 50 certo. Centímetros de lado. Tá? Na face que tá virada pra você, tá? Tem um ressalto de 30 centímetros de altura por 20 centímetros saltado pra fora desse pilar. E ali tá gravado em baixo relevo esse símbolo que você tá vendo aí. Entendi. Do outro lado tem a mesma coisa? Você ou tá circunda ele e não vê nada. 5 turnos passaram. Grel, você tá correndo pra onde? Você chega e vê o grupo. Grupo parado no tempo. Engraçado. Ok, eu tento agora rastrear a Ciri. Rastrear a Ciri? Isso. Eu sei, mas eu tô bom, vou tentar sentir o cheiro. Assim, de vez por bom, guarda, você enxerga os rastros das pessoas que estão no chão, né? Das pessoas que estavam com ela, né? É um pelotão que se deslocou junto com ela. Eu vou seguir isso aí, caminha aí. Certo, ok. Vai seguir. Bem stealth, mas tá, eu vou conseguir. Ok. Eu vou. Pode grafar isso aí. Beleza. O que mais que tem na sala? Dá mais um 360 ali, ó. Vai rolar outro. Investigação? Quero. Então rola a investigação. Ah, Jeff, quando eu passei pelos meninos, eu mandei mensagem no anel sem parar. Eu continuei correndo, mas... Ah, eu acabei de passar por vocês. Parece que tá tudo tranquilo. Eu vou atrás da Siri. Ok. Vocês estão lá, saindo da sala, Celerin, Lisbeth e os demais, e aí vocês veem o anel de vocês piscando. De novo? De novo. Oi, cara, cadê o anel? Cadê o Grial? Quando vocês atendem, tá a mensagem do Grial. Eu... Acabei de passar por vocês, parece que tá tudo bem, vou atrás da Ciri. Já tá usando aqui uma pedra de novo. Eu tô bem, porque você tá vindo atrás de mim? Os caras nem iam passar. Você pode falar pelo anel comigo, viu, Ariel? Ah, você tá aí? Eu achei que tava parado no anel também. Por que, que eu estaria parado? Passa o endereço aí, tendo aí. Hã? Me passa o endereço, tendo aí, onde você tá? Sai daqui que eu dou um jeito de sair, eu tô escondida. Não, tranquilo, eu volto com os meninos então? Isso. Tá, beleza. Ok, voltei com os meninos. Joia, fechou. Voltou com eles. Vou ficar atrás deles. Ok, beleza. O que mais você faz? Já fico cruzado. O que que deu? Achei. Nada. Nada? Nada. Não tem nada lá? Nada. Parece um local de adoração. A pedra me lembra o nada e o vazio. A pedra não te lembra o nada e o vazio. Certo? Não tem nenhuma vela, resto de vela próximo disso daí. Não parece ser um local de adoração. É pesado? Pesadíssimo. Pesadíssimo? Tá chumbado ao chão. Ah, tá chumbado, é um pedaço não do chão. Não é um pilar caído. Não é um pilar caído. É uma parada foi esculpida no chão. Esculpida no chão ali. Ah. Vou tirar. Como se fosse uma estátua compridinha e baixinha. Não, vou tirar. Como tirar? Ah, eu tenho N pedras em mim. Hã? Eu tenho N pedras em mim. Você usar poder de pedra rônica pra arrancar isso? É, porque eu não quero fazer. É porque eu tô achando que isso aqui pode ser um pedacinho da roda. Ah, um pedacinho da roda. Então tô querendo levar junto. Entendi. Não quero destruir. Quero ver se eu consigo arrancar assim. Entendeu? Certo, se você usar o poder da pedra rônica, talvez. Achando que vai dar merda. Não consigo pegar nenhum pedacinho, pelo menos? Não, consigo levar inteiro, mas. Tô pensando se isso é uma boa ideia. Sim. Se a gente não resolver, a gente vai ficar inteiro. Olha, eu acho que eles não vão deixar a gente entrar mais aqui, não. Puta que pariu. E desde quando eles impedem vão impedir a gente de fazer alguma coisa? Hã? Desde quando eles impedem a gente de fazer alguma coisa? Ah, desde quando a gente tem educação, né? Ele já matou um soldado, cadê a educação nisso? Não, mas eles atacaram primeiro, né? É diferente. Cadê a educação nisso também? Lisbeth, onde que a gente vai agora? A gente sai, a gente fica. Puxando com a mão mesmo. Quer esperar aqui ela? Com um pouquinho mais de força. Ou que a senhora quer sair? Com a pedrinha ruim. Eu acho que a gente deveria ficar aqui mais um tempo. Vamos ficar então. Vocês querem fazer... Que susto! Vocês querem fazer a ciranda da cura? Hum? Ah, oi. É muito pra mim que é escrito. Você não usou a pedra de novo, né? É o tipo de... Não. Eu sou a velocidade, não preciso nem da pedra. Eu sou muito rápido, eu sou Grial. Pode ser. Eu tenho alguns ferimentos aqui, mas é pouca coisa. Vamos fazer a ciranda da cura, então. Você não conhece nenhuma runa, nenhuma idioma que você... Ciri, você já voltou? É porque aqui tá parecendo alguma coisa. Não lembro mais. A gente pode Ciri investigar. Já voltou? É, só viu? Investigando as armaduras. O tempo passa, o fluxo do tempo retorna ao normal. O que vocês fazem? É que as duas agora são a mesma pessoa. Aqui. lembra que as duas são tormenta. Caramba, faz muito sentido. Mas... faz muito sentido, caralho. Mas pode ser. Como? Tá as pedrinhas. Então vamos entrar lá. Sai. Quero ver se tem outro lado alguma coisa escrita. O que vocês fazem, gente? E dentro. A gente foi verificar os corpos mortos atrás de dicas. É maciço? Você cortou aqui e arrancou fora. É maciço? Com o poder da pedra rúnica, você arranca fora isso. Mas é maciço ou outro? Usa moldar rochas e tira fora o negócio. Mas é maciço? Maciço. Não, põe tem nada volta. Louco. Cai. Aliás, põe de volta não, né? Põe no chão. Você não aguenta segurar isso. É, não aguento. Pesado pra caralho, é um pilar de pedra. Vou pôr no buraco portátil. Como? Não cabe? O negócio é um pilar de pedra, pesado pra caramba. Telecinese. Acho que telecinese não aguenta isso. Não? Não, vamos ver que telecinese é quanto transporta. Caralho. Alguém sabe quanto suporta telecinese? Eu vejo aqui. Eu acho que é 400 pounds, mas eu vou ver. Já achei, já abri. É 1000. 1000? 500 quilos. 1000 pounds. É, 1000 pounds, 500 quilos. Ah, então dá. Dá. Com telecinese você consegue arrastar esse bloco de pedra pra dentro do buraco portátil. Vândala. Ok. Ela tá roubando a tumba. O que vocês fazem, gente? Tá. É, vou fechar. A gente foi. Guardar o buraco. A gente lá. Não faz mais. A gente só foi ver nos corpos mortos como que são as armaduras. É. Tá, investigar os corpos deles? Os caras vão saquear os mortos. Isso. Certo. Eles estão. Tem que fazer a função, né? Representar. Isso aí, isso aí. Ó. Eles estão repletos de itens mágicos, eles estão muito bem equipados. Todos eles. Eu vou ficar protegendo, Jeff. Enquanto eles pilham, eu protejo o pessoal. Tô com a flash já aqui. Ó, todos eles têm armadura completa de batalha. Mais 4. Todos eles possuem espadas longas mais 4. Arco longo com mais 4 também. Não, mais 2, desculpa. Tô anotando. Quem anota aí? Tá, tá, você anota? Eu sou quem. Mas tá difícil um papel e uma caneta aqui, Ariel. Anota no bloco de notas aí, alguém. Anota na ficha aí, é porque eu tô sem a minha hoje. Ixi. Tá aí. Quer que eu escreva? Sim. Pode ser. Tá. Espera aí aqui. Então, apostos aí? Ó, são 23 full plate mais 4. 20 full plate mais 4. 20 espada longa mais 4. Oh, vocês querem que eu busque? Eu tenho mais 8 lá. Vamos lá buscar? Corre, Laria. Calma aí. 20 arco longo mais 2. Pronto, Jeff. Não são 20, são 23, né? Flechas. Eles têm flecha aos montes. Cada um tem uma java cheia de flechas. Ah, se não for mágica, acho que não... Guarda, flechas guarda, mais 4. Guarda que eu... Ah, são mais 4? São mais 4. Isso. Então, 23 aljavas mais 4. Isso. É a aljava que é mais 4 ou é a flecha? A flecha. Não, a flecha, né? Mas vou pôr aljava porque é aljava cheia de flecha. Pô, me dá suas flechas mais 4 aí, caralho. Cada um deles tem duas poções daquela que cura 8d4, aquela poção de cura ferimento grave. Dá pro pai aqui, tá, dá pra aumentar também. Tá, então 2 vezes 23, 46 poções. Calma aí que eles anotam tudo primeiro. Não deu tempo deles usarem, coitado. 8d4 mais 8, né? Isso. Pô, doutor, se ninguém quiser eu quero. Não, calma aí, deixa eu anotar tudo, a gente reparte. Beleza. E Jeff, já põe nessa conta aí aqueles 8 lá também. A gente vai voltar lá pegar. Tá, todos eles têm. Ah, então 31. Todos eles têm 5 da força do gigante, mais 6 de força. Caralho, viado. É, nós temos. Não tô usando o cinto. Eu não estou usando o cinto. Agora eu estou. Todos eles estão com botas da velocidade. Quem que faz isso? Depois a gente vê. Primeiro. Você veste ela mais rápido. Mas pra calçar, o dobro do tempo pra descalçar, né? É. Não, você aumenta o deslocamento, depois vê isso, tá? Todos eles têm anel de proteção mais 4. Isso é armadura ou saving throw? Não lembro. Armadura. E todos eles têm manto da resistência mais 4. Esse sim é saving throw. Ok. Não tem lugar pra colocar item? Todos eles também têm amuleto de armadura natural mais 2. Amuleto. Nature Armor. Ok. E aí deu só. Bastante item aqui. Só alguns líderes têm. Tá? Então um só. Um deles. Aí vocês vão encontrar um item de cada dos que eu vou falar. Um par de olhos de águia. Uma corda de escalada. Corda de escalada. A corda. A corda vai. Uma aljava de Elona. Que é parecido com a aljava do Griel. A minha de Aliana, qual que é essa? De Elona. Vocês estão em outro plano. É a deusa do. desse plano. Uma pedra iônica rosa, que é a de fortitude, que dá bônus na saúde. Um elmo do teletransporte. Opa! Esse é estava bom. No capitão deles. Esse eu sei que faz, esse é muito bom. É meio explicativo o nome, né? E é isso aí que eles têm. Nossa, eu vou pegar uma coisa dessa. A corda é corda de escalada que chama? Corda de escalada. Ah tá, beleza. Opa, joguei sem querer. Tá, vocês vão querer dividir isso aqui ou vai esperar se ele ou. Não, já dá um cinto aí do gigante, por favor, esse óculos aí. Passa aí. Eu tenho toma o homem de águia, esse eu. Homem de águia. Olha. Mas um cinto. Você nota que tá comigo? Só. Eu tô sem minha ficha aqui pra anotar. Tá. Eu vou pôr aqui na frente. Eu pus tudo isso dentro do meu buraco portátil. E as flechas, se vocês não se portarem, eu quero. Não, as flechas são todas suas. Eu consigo usar duas aljavas? Duas aljavas? Não, é difícil, né? Complicado. Como é que você vai colocar duas aljavas? Então eu vou. Aljava, eu vou mochila, minha, tudo essa junto. Essa da outra deusa é igualzinha a minha, né? Isto. Eu vou encher. Só vou mudar o plano que já foi feito. É. Eu vou colocar as duas espadas nela, vou colocar a minha. E vou colocar todas as flechas mais 4. E vou andar com essas flechas mais 4. Okay. Porque aí eu economizo fazer até magia, cara. Eu preciso ficar fazendo aquela que não salva de magia. Não salva a missão. Exato. Então, beleza? Flash também. E o Capitão Lott. É, tem buraco portátil. Tá, onde que vocês estão enfiando todos esses montes? As armaduras sim. Buraco portátil. São 31 armaduras. Tirando as armaduras. Armadura não compensa pegar. Não, são 30. Então, tirando as armaduras, eu consigo colocar tudo num buraco portátil só. Tá. Vocês vão arrancar tudo, Jeff. Inclusive a armadura? Não, larga as armaduras, gente. Não precisa. A armadura acho que não precisa, né? Leva. Tem um buraco portátil do rato. É muito pesado. Leva não, Ariel. Vocês vão demorar 10 minutos pra tirar cada armadura, meu bem. Olha o tanto de tempo que vocês vão demorar. Ah, não, verdade. Não tem magia que faz isso mais rápido? Não, mais do que isso, é muito pesado a armadura pra guardar. Tem, desintegra os corpos. Bota fogo em tudo. Taca a pedra na gente. Só deixa aí. Bom, o que, que vocês fazem então? Ariel, toma 9 poções. Em 15 minutos vocês vão e limpam os cadáveres das coisas úteis aí. Ô Jeff, e aquele capitão lá, tinha alguma coisa útil? O quê? O capitão tem umas coisas que ele falou por último. Capitão são os itens únicos que eu falei no final. Beleza, a gente pegou essa porra toda aqui. O elmo do teletransporte tava com ele. Falou bonito, tava. É melhor agora dar uma olhada pela casa. Não, gente, vocês sabem que tem esse negócio, a entropia que eles chamam? Eles devem ter alguma coisa aqui. Vamos procurar. Vamos procurar alguma informação por aqui. Muralha que você fez pra bloquear o caminho? Muralha de pedra. De pedra? É. Mas vamos junto, tá? Então vamos. Pra ter mais prevenido, beleza? Tá. Vocês exatamente. Escutam o som. O som. Que foi? E o tremor de terra, vocês escutam um som de pedras sendo esmagadas, rompidas, como se fosse uma explosão. Acho que a Siri fez alguma armadilha. Certo, você escuta isso acima de você. É evidente que eles estão destruindo sua muralha de pedra. Ah, deixa ele, deixa tá. Eles. E aí vocês escutam passos indo na direção de vocês. Da gente? É. Tô exato, pronto pra vocês. Atacar. Também. Pronto pra atacar? Deixa que eu lido com eles. Não. Vai ser a língua fora deles. Vai ser a língua fora deles. Tô. Eu tô aqui, ó. Se for gente com essa armadura deles, eu vou dar um sopro. Não, o que é? Quem que vai primeiro? Os guardas ou ela? Ela. Ela vai primeiro? Não. Tá. Vocês estão lá no corredor onde o Griel tá enfrentando os caras, né? É nessa sala 1? Não. Isso é em outro lugar. Tá? Essa sala 1 aqui é onde a Ciri tá. Lá embaixo, tá? Eles estouram aqui onde eu pintei de azulzinho, ó. Onde a Ciri fez uma muralha de energia. Uma porra. Ali, tá? Então eles estouram isso daí. Sobem as escadarias e vocês escutam. O som deles indo na direção de onde vocês estão. Ah, vocês gastam um tempão ali catando os itens dos caras e aí vocês escutam percorrendo em direção a vocês. Gente, tá achando mais essa item. Essa parte de baixo aqui. Mais 15 minutos, sou merda. Vai, tá. Vamos lá. Vocês escutam a mulher gritando ordens no salão onde o Celerinho e a Lisbeth enfrentaram aquele monte de soldados, tá? E depois o grupo correndo na direção de vocês, quer dizer, indo na direção do banheiro. Eu grito: se vocês pararem agora e voltarem, vocês não precisam morrer, só desistam. Eles estão lá! Vamos! Vamos! E saem correndo na direção segunda de vocês. Chance. Não vai ter uma terceira, vai embora agora. Oh, entropia! Ai, senhor. Eu clamo pelo seu poder. Que a entropia caia sobre os meus inimigos. Ó, o Java Veloz. Só pra poder ter mais um ataque futuro. E eu só começo a flexionar o peito. Isso aí, mas fora deles. Flexionar o peito. Eita, peixe! Você tá mexendo o peitoral aí, ó? Você tá fazendo um 100? Não, eu tô... Old Spice. Acumulando energia. Tô acumulando energia. E aí vocês escutam, não, não, Procer, mestra, pentar, o que? Escutam os caras gritando desesperados. Vixe, tá vindo ela aí. É nóis. E aí? Hã? Eu ouço isso. Joga ouvir. Você tá lá embaixo explorando o negócio? Eu acho que a bicha vai vir em cima da gente com tudo, hein? Joga um teste de ouvir. E ela parece forte. Joga percepção então, caralho. Ó. Oh. Bom. Não ouviu, Siri. Parabéns, hein? 23 muito ainda bem. É um bom número. Mas você ainda não ouve. Tá tudo tranquilo. Você mandou seus amigos irem embora que você tava escondida. Viu seus inimigos indo achando que você tava lá pra cima. Tá tranquilo explorando lá embaixo. Gente. Não, mas depois é de um ela tempo, pra ouvir a gente. Vocês, hein? Vindo pelo corredor, sozinha, aquela mulher, a líder da Patrulha da Perdição. Cadê meu tokenzinho? Jogue em percepção. Ok, agora você pode jogar, né, bicho? É de audição, Jeff? Não, é visão. É visão, eu acho. Deu a mesma coisa. Você enxergou pelo ouvido, então. Ok, esses foram os três testes, beleza. Os três, vocês três e os demais olham para a mulher e vocês veem o seguinte: o corpo dela tá inteiro coberto de um negrume estranho, antinatural. Quando vocês olham para isso, um calafrio percorre a espinha de vocês. Eita porra. Vocês já viram algo parecido num passado recente. Porém, não com... Sim, assim ele. Com tamanho... Tamanho progresso. O corpo dela tá inteiro coberto pela mácula do nada e do vazio. Tal qual o corpo da Ciele tava antes. Vocês lembram como é que a gente resolve isso? Ela vai correndo. Correndo na direção de vocês, saca um arco das costas dela e dispara uma rajada de flechas em vocês. Reação barreira. Gente, vai, acelera aí. O que é forte contra ela? Quem lembra da luta contra a cera? Era inimigo favorito, Rafa? Ou Jeff? É, né? Porque ela é uma humanoide. Então eu quero saber a informação dela. Sim. Ela é humanoide. Qual que é a fraqueza dela? E eu quero tentar descobrir a fraqueza dela. De que forma? Os paranoides, se a pretinha. Porque a gente já enfrentou a Tamiris, assim ele. Eu não sei que tipo de poder que é mais forte, que é mais fraco. Ah, tá, ok. A gente já enfrentou esse Ciri, já não posso deduzir alguma coisa. É que o Ariel não lembro, né? Mas o Grial deve saber. Certo, certo, certo. Contra os poderes do nada e do vazio, os itens dos 20 deuses não funcionam. Uhum. Tá. E as pedras rúnicas era a única coisa que detonava as crias do nada e do vazio. Ok. Eu vou jogar meus 1, 2, 3, 4 ataques aqui. Mas minha pedra rúnica dá velocidade, não posso jogar velocidade nela, né? 4 de 20. Toma velocidade, toma dano aí da minha velocidade. Dois críticos. O que é isso aí? Ataque. São os 4 ataques dela. Vocês estão em 3 aí, né? Aí? Quem quer tomar 2 ataques então? Acho que não, acho que é pancadão. Ah, vai 2 ataques no Grial. O que é isso aí, Jeff? Porque é legal. Isso é pancada ou é flecha? Flechas. Eu joguei a barreira. As flechas atravessam sua barreira. Vai se fuder. Eu vou falar pro Ariel que todo discípulo do Nário do Vazio é pica. Ok, por Jeff, isso que eu perdi esse posto. Ela me atacar é desvantagem. Hã? Como é que é? Pra me atacar é com desvantagem, porque eu fico blinkandinho, lembra? Ah, tá, você tem um blinkzinho. Eu tenho um blink. Beleza, tomando Furebs. Vou rolar de novo então. Vou jogar 2 ataques no Daniel. Isso, aproveita que minha internet tinha caído, eu não perdi nada, perdi tudo. Olá. Desvantagem. Errou. Tá, 7. Mais 35. Pode jogar todo ataque em mim. Vem, eu te peço. 7 mais 35, 42. Tá certo, Grião? 42, acertou. Como assim 42, Jeff? Ela tem mais 35. Ela tem quanto? Mais 35. Segundo ataque. Mais 35? É. Ah, esqueci. Agora é normal, Jeff. Agora pode jogar normal. Ah, é? Caralho, então vou jogar normalzinho. Pode jogar normal. Ok. 48 te acerta? Só número alto. Certo. Ok, agora um no Celerim. Vocês escaparam do crítico com isso. Opa! Acertou. 43 te acerta? por 10. Agora um na Lisbeth. Na Lisbeth. Opa, talvez a Lisbeth. Porra! Também. 23 te acerta, Lisbeth? Acho que não, né? Beleza, a Lisbeth foi a única que escapou ilesa. Tá legal. No Griel são dois ataques só. Aliás, que hora você tá pensando em parar? Nessa cena já, gente. Beleza. Não deu nenhuma crítica. Ah, eu joguei errado. Era mais 45. 33 te acerta, Lisbeth? Ele não acertou todo mundo. É mais 45, Jeff? É mais 45. Mas, então não precisa nem jogar, ele me acerta todos os ataques. E como deu 33? Eu não sei, então eu tiro menos 10 no dado. É que ela tem mais 30 no último ataque, não mais 20. Então vamos lá, vou jogar Danino e vocês agora. O pior é que não me tira CA 39 e se ele acertar vai pra 44. Ó. Mesmo assim ainda tão forte, 44. Tá? É o bônus dela. Dano então, em você, Grial. Tá, são 2D8 mais 28. 2D. É, peidando minha cara eu morro. É, foi isso? 9 mais 28, ó, Grial. 37 de dano. Doeu. Não, já, já. De quanto? 30 aí? 37. Menos 37. Agora um ataque na Lisbeth. Não, primeiro no Celerinho, né, que eu tinha falado. 4, 5 para 37. 3, oh, 8. Celerinho, um ataquinho em você. Pode falar. Puta, deu sorte, hein? 15. Manda. Lisbeth, um ataque em você. 15 de dano? É, 15 de dano só. E 20 na Lisbeth. Reduz pela metade ou não? Hã? Reduz pela metade ou não? Deixa eu pensar aqui. Sim, reduz pela metade. Tá, mas é. A gente não tem os tokens pra anotar isso, mas tudo bem. Não, peraí, eu vou mover vocês pra outra. Vixe, então, pra outra página. Pô, caralho. Pronto, voltaram aí. Né? Voltou aí os tokens? Uhum. Boa. Voltou. Tá aí de volta. Tá? Ela dispara as flechas. Grial, você faz a sua barreira de ar, tá? E as flechas, elas vêm e quando elas... Quando as flechas chegam, atingem a sua barreira de ar e a barreira de ar começa a deter as flechas, elas vão avançando contra a barreira de ar, tá? O negócio fica meio que suspenso no ar. E aí vocês veem a ponta da flecha, a ponta das flechas são negras. Elas giram formando uma ponta espiralada e perfuram a sua barreira de ar. E atravessam a barreira de ar e atingem vocês. Gostei, mano. Quando vocês são atingidos por isso, vocês sentem algo estranho. Todos vocês jogam um saving throw de constituição dificuldade 30. Ixi, faria... Tem mais bem que a gente tá perto da Lisbeth. Quanto que ela dá de... Vocês estão com coisa da Lisbeth. Acho que é... Isso. Eu tenho uma inspiração, vou usar. Usa aí. Faço outra. Quanto que é que dá de bônus? Nossa, passei 31. É a da 8. 8? Não passo com o teste nem com o dela. Eu vou usar um ponto de luck. É, a Nisbet falou. Mais... Seu ponto heróico é o 3 AP. 11 mais. Pode. Dá na Olis, mesma, a Lisbeth dá quanto? 9 ou é 8? 8. 8. Nossa, Grel, você falhou? Então dá. Eu vou usar o ponto heróico pra adicionar um D6. Ótimo. Pronto. Tá, 7 zap. O Celerinho gastando os pontos heróicos ali. 7 zap. Caralho, Jefferson. 20? Ninguém passou. Você não passou. Ninguém passou. Não, eu e o Ariel passamos. Ah, vocês passaram? Foi sofrido. Uh-huh. Ah, tá. Eu também, o meu deu 31 okay. O teste. Ok, que bom. Só a Lisbeth falhou então? Meu deu 32. Meu pai. Certo, Lisbeth. Sabe quando você tá com fome? Com aquela fome avassaladora que você sente aquele vazio dentro do estômago? Sabe? Quando a flecha ela atinge sua barriga, você sente aquele imenso vazio dentro de si. Só que não é um vazio de fome. É um outro tipo de vazio. Quando você olha para sua barriga, perfurada por aquela flecha estranha, você nota um resquício daquela ponta negra da flecha assim, no peitoral da sua armadura. Como se fosse uma gosma preta, como se fosse um pedaço de piche assim sobre sua armadura. E aquele negócio vai escorrendo para dentro de você, como se fosse vivo, como se fosse um líquido vivo escorrendo pra dentro de você. E o... Tá gravando. Vocês todos veem isso acontecendo na Lisbeth. E a... Assim... O rosto da Lisbeth, os olhos dela... Começam a se tornar negros. A Lisbeth começa a ser... Tocada e drenada... Pelo vazio. Jeff, eu abro o cantinho dela e dou na boca dela... Restauração maior, restauração menor, sei lá, restauração que tem lá. O engove. O engove? É menor. Era Epocler. Não vem mudar Epocler, o receituário, isso, não. Epocler. Griel, você joga isso na Lisbeth. Mas não surte resultado. Hotel. Restauração maior. Quando vocês olham pra mulher, a mulher já tá preparando mais flechas pra disparar em vocês. E aí vocês veem ela toda enegrecida. Vocês veem o olho dela assim, tem como se fosse uma espécie de um óleo assim, flutuando dentro do olho dela, andando pra lá e pra cá. Certo? E a impressão que vocês têm é que ao redor dela, a própria gravidade colapsa ao redor dela e deixa de funcionar. A luz, quando toca o corpo dela, é como se a luz desaparecesse e se tornasse nada. Eu avisei. É, eu também avisei pra vocês fugirem, mas parece que ninguém quis. Ok. Isso é um paradoxo. Sabe o que... Ok. Sabe o que é legal? Isso é um paradoxo? Quebra um selo. Agora absorvi o nada e o vazio. Na verdade o nada e o vazio tá absorvendo. Nossa, tá virando a Ciere, realmente. Tá virando a Ciere. Cheque em seus bolsos. Fudeu, não sei como é. Já roubou umas armaduras lá, cheque em seus bolsos. Ok. Mas eu tenho controle ainda sobre o processo, né? Por enquanto. Eu tô perdendo pouco a pouco, um pouco a sanidade. Seus pensamentos são turvos e confusos. Ataque o Grião. O Lisbeth, você tem ponto heróico? Não, aqui não, nenhuma cartinha. Porque senão você podia fazer ela poderia roubar usar o poder pra roubar uma habilidade do Ranger de 27º nível. Então. Usar o poder heróico que aí. Pena que não vai rolar. Que aí ela... É, mas se ela tiver que refazer o teste na próxima sessão, vão lembrar de fazer isso. Porque aí ela faz o teste, aí a gente adapta pro nível dela de clérigo. Ela tem que passar em 27 no teste de sabedoria pra ganhar 27 de bônus no próximo teste. Aí ela passa na Constituição e se livra disso, entendeu? Ok, muito. Bem. Bom, gente, eu acho que paramos por aqui então. Tendo essa visão na mente. Tá, a Lisbeth está se tornando a nova Ciere. Beleza, vamos pensar aí como parar isso. Pode ser bom, pode ganhar poder com isso. Dá pra ganhar uns poderzinhos aí. Você viu a mulher como ficou roubada. Né? Até domingo que vem, meus queridos. Até domingo. Vocês querem tomar um spoiler? Mostrar o que a Ciere encontrou? Ou deixa pra semana que vem? Não. Uma pedra. Então tá, uma pedra. Eu quero pedra. Só ver na hora que a gente vê. É isso aí, uma não pedra. Não quero spoiler não, não quero spoiler não. Beleza, então. Gente, boa semana pra vocês. Tchau, galerinha. A gente se fala durante a semana aí e até semana que vem pra todos. Então, semana que vem. Até, tchau. Falou. Beijo nas crianças. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Tchau de novo.